Agora, Reino do Terror, episódio 8. Ok? Gravando. Então, terminamos o último episódio no pau só, na podreira total. É. Então, recapitulando, se vocês estão. Recapitulando, que eu não lembro disso. Achei que tava tudo bem. Recapitula a matéria aí, pelo menos. Vocês estão dentro da. Deixa eu fazer um desenho aqui que vai pra ajudar. Então vocês estão. Um desenho bonito, não tem um buraquinho de pau, não. Beleza. Vocês estão dentro da Catedral das Trevas lá. A Catedral Secreta. Feita no subsolo. No subsolo do. Da prisão de Harrowstone. No fundo da catedral, a catedral dá para uma abertura para uma caverna. E desta caverna, parece que entrou aquela água negra que ficava do lado de fora da prisão. Ela vazou por aí. E entrou a água. Eu ainda não lembro. Vou fazer aqui o desenho. Então, aqui é a cave. Tem isso, é o Lago Negro. Até o próprio aí aqui tem umas. Que tem o poder de fazer as coisas. Eles não mostram, mas você vai vendo aos poucos que o poder dele vai ficando mais violento. Aqui, ó. Por exemplo, quando ele tá sendo manipulado, não é? Ele tá focado. Que ela manda ele proteger ela. A arma dele tá no chão, pisa, bate no joelho e pega ela na mão. Assim. Pra quem quiser saber, o Mario tá falando da série Alpha. Ele não sabe usar isso sozinho. É só quando ele tá manipulado. Ou pergunta, pô, eles tão falando a sei lá que é, Nito. É Alpha, mas tá falando mal dela. Assim, né? Aí mora concordando com o Mario, que é bom. Aí a gente tá querendo buscar o mano. Que tem uns dois. Mas que no geral fica ruim. Tem evolução do poder do povo. Mas você está exigindo demais. É. Roteiro, né? De mas o Mario, tudo que tem amorzinho, Mario. Não, Paula. Aparece... Fala uma coisa que você gosta que tem amorzinho. Você não tem. Várias coisas que eu gosto tem amorzinho. Não tem. Pra começar. Crepúsculo. Nossa, não. Já vou tirar do meu livro. Nada de romance. Aí a Paula vai ler e fala assim: cadê o romance? Tem que ter romance aqui. Aí para de ler na hora. Não tem romance? Não tem, não lê. Não quer saber. Tem que ter, pelo menos, um tipo de romance. O livro vai lançar o livro com duas versões, né? Com e sem romance. Com e sem romance. Com e sem romance. Uma PG-13, né? Deve ter vários. Os anéis tem amorzinho, eu curto. Amorzinho de seus anéis. Não, não tem direito, não. Então, tem isso. Muito bom. Tem o Legolas do Só se for, né? Tem o Legolas do Legolas tem amorzinho. Você vai ver o amorzinho doido? Amorzinho de sobre o mundo. Demais, amorzinho. Na mozinha lá, Nelto Rodrigues, assim, boca do lixo. Que lindo. É bonitinha. Isso, né? Ai, saudade. Que gosta, cinema, né? Brasileiro da década de 70, melhor cinema do mundo. Bonitinha, mais ordinária. Pereio, um Paraíba no Rio de Janeiro. Com Dono Leal Maia. Lógico, ele fez todos os filmes da década de 70, né? Era ele e o Pereio. Oh, tem o. Como é que chama aquele do cara que é chefe de cozinha, né? O Paraíba que vai pro. Vem pro sul. Ai, gente, como é que chama? Chefe de cozinha. É um Paraíba, que é um Paraíba que vem sem nada, tal, vem pro sul, assim, e era do sul do país mesmo. Mas é, não é uma cidade específica. Aí ele não sabe fazer nada, começa a dormir numa padaria, ele começa a fazer pão. Isso é filme? É. Caralho. Tem novo, velho? É novo, velho. Novo, tipo, começo de 2000. Nossa, que obscuro! A prova que a gente tá velho é que a gente acha que novo é início de 2000. Não, não. Não, é mais de 10 anos. Ele tem um nome que a gente comer, gente. E tem uma cena que aí ele começa a sair com a prostituta. Eu acho constantemente que a década de 90 foi 10 anos atrás. Isso eu não consigo. Foi ontem, né? Usar com ela comendo coxinha. Legal. Amarelo manga. Não. Eu não assisti esse filme, não. Aqui, ó. Então aqui. Roubou o desenho. Tá um pouquinho de nojo, tá começando a ver. Pois é, qual filme americano você vai ver isso? Nenhum. Nenhum. Tá vendo? Não, mulher trans vai fazer comer coxinha. Dói demais. Realmente não, principalmente porque não tem coxinha. E você termina o filme com vontade de comer coxinha. Isso. Você termina o filme com vontade de comer coxinha. Você tá feito a coxinha, velho. Olha, tipo, mas a coxinha é viga. Ah, não é viga, não, gente. Pelo amor de Deus. Chega, deixa o pessoal chega, ser viga, né? Deixa o pessoal ser viga. Só não mexe na minha coxinha, pô. Não mexe na minha coxinha. Pode de boa, fala assim. Não existe coxinha vegetariana, existe bolinho. Eu concordo, eu concordo. Eu concordo, eu concordo também, eu acho isso mesmo. Também. Coxinha tem que ter galinha dentro. Lógico. Vamos lá. Reino então aí é o seguinte. O que, que é esse terror? Podia ser tipo o reino feliz das margaridas. Podia ser o reino das margaridas. Feliz. Mas aí não ia ser nosso jogo. Aí a expectativa da Paula ia ser outro e ela ia parar de entrar na hora. Eu queria que tivesse amorzinho. E ele amorzinho, o Mario não ia jogar. É. Aí, aí a Paula ia ficar assim, cadê a Hello Kitty? Não vai aparecer, não, Hello Kitty RPG. Hello Kitty RPG. Hello! Então, que é isso, gente? Então, água negra. Então, essa é a gente tava tendo na ritual. Igreja. Isso. Aí é o seguinte: quem que veio matar o padre Greenborough? O padre Greenborough tava aqui, tá? Quem que veio aqui em cima? Aqui tava o Greenborough. Aqui tinha um círculo que tava o fantasminha da mulher. Aqui, o fantasminha da Sevoriana. Eu tava pra trás enfrentando gigante. Eu acho que ele, o Mutobe, eu acho que a gente tava ainda enfrentando o monstro, a gente tava ainda a caminho da gente. Isso. Acabaram de entrar. Aqui, aqui é a porta. Você tá entrando agora. Uhum. Porta grande. Aqui tá lá aquele feto gigantesco. Porque você acabou de falar pro menino, vem pra galera ficar calma e se falar alguma coisa pra fazer. É. Aqui tá o feto gigantesco. O mestre da Dora tava lá machucado e ela vai pra. Ah, com certeza. Uhum. Porque você tava doidona? Ele tá andando pra lá. Dela, que ela tá buscando. Eles acabaram de chegar na porta. Mas tava de verdade. Ah, ué. Fudido. Sem perna. Eu achei que ele tava falando que tinha nada. Não. Não, aí ele tá tentando acalmar ela, mas isso vai dar certo. Mas aí, deixa eu ver. É, então, quem tá perto lá do padre Kimball, tem alguém que enfiou a faca no bucho, acho que foi o October, foi não? Não, tava lá fora. Lá fora. Tava, quem que tava matou? Val, eu foi a Val, a Val enfiou. A Val ou o Hans, mas acho que. Não, acho que foi a Val. A Val enfiou a espada cruz ainda dela. Ainda tava em pânico. Então aqui tá a Val. A Val tá aqui. O Hans tá onde? O Hans tá fugindo pro outro lado. Não tem outro lado, do outro lado é o feto. Ele é o correu do feto. Eu tô aqui. Tá, Aaron tá aqui, e aí? O Hans tá comigo lá, mano. O Hans tá com você? Uhum. Tá. O Hans tá morrendo de medo do que tá acontecendo. Tá meio que agarrando no Taero. O Taero tá sai fora, cara. Eles tão lá meio com medo, assim. E daqui de dentro tá saindo. É o seguinte, parece uma lampreia, sabe, um sanguessuga gigante. Que delícia. Tá? Então ele tem um círculo aqui com um monte de dente. E de dentro dele sai um monte de tentáculo. Tá? Os tentáculos assim, meio gosmentos. Ele tá saindo aqui. E musiquinha. No peito. No peito dele. O reino das margaridas. Tem uma florzinha. A trilha sonora hoje foi do reino das margaridas. Vou botar o Conan. Gente, isso já é o próximo episódio assim, da gente, assim, feliz. No céu, né? No prado florido, entendeu? Então esse aqui é o monstro. De mel. E no peito do monstro, assim, ó, como se fosse uma espécie de emblema, assim, tá o padre, o fantasma do padre Charlatão. Tá lá preso, berrando assim. Peraí, tá preso no monstro? Tá preso no monstro. Porque o padre Greenborough fez toda essa palhaçada toda pra poder libertar a alma do irmão dele, que tá preso no monstro. Tá? E aí. Peraí, quem que tá ali na mesa? Ali tá a Vesoriana. Ele tava sacrificando o fantasma da Vesoriana, que é a esposa do diretor da prisão. Sacrificando, quer dizer, na verdade ele ia trocar a Vesoriana pelo padre Charlatão. A Vesoriana ia entrar para o Charlatão e ele ia libertar o irmão dele. Então ele tem consciência pesada. Porque ele mas queimou. Ele não ia impedir de verdade o monstro chegar. Não, ele tá cagando andando pro monstro. Ah, é porque ele tá com consciência pesada. É que a gente chegou lá e atragou o esquema dele. A gente achando, ficamos achando que a gente fez merda. Que a gente fez merda. A gente não fez de verdade. Não, que a gente se sinta muito culpado por fazer merda. Não. Pô, gosto, gente. Então. Mas aí ele morreu sem dizer o que, que pode deter esse monstro. Exatamente. Gigantesco. Né? A gente sabe, o marco dele tá preparado pra se mexer. Então, massa. Então, massa. Aqui é a Val. Olha o que tá, mano. Então, massa. Então, massa. Vai lá. Vai lá. Vamos que vamos. E aí, quem mais tá aqui? Então, tá Aaron, Hans. O resto da galera tá entrando ali ainda. O resto da galera tá entrando, tá aqui. Tá Aaron, Hans e a Valhessa. Aqui tem quem? Essa porta não passa o bebê gigante, não, hein? Hã? Essa porta não passa o bebê gigante, não. Não passa, só se ele arrebentar ela e jogar ela pra baixo. Entrando na Dora. Um D6 mais 3 rodadas, vocês vão ver. Quem que é aqui? Quem que é aqui? Dora, Tulissa e October. Dora, Tulissa e October. Então, beleza. Então, vamos seguir no rodar de combate, né? É. Então vamos fazer. Então vamos lá, Hans, rola a iniciativa. Ih, falhou crítica. Foi. Então é 2. Já tirou 2. Val Helsing. 9. 9. Bom ainda. Taero. 11. 11. Ó, você tira um monte de 11. Eu tava olhando aqui. 11. Beleza. Bons tempos que eu ando fazer estatística do grupo. É. Bons tempos. Críticas, quantas falhas críticas. Era ótimo. Informação super necessária. Mas é porque hoje em dia, especialmente no último mês, ele tá muito ocupado, gente. Então não tem muito. October. 15. Essa minha nova função, só a calculadora do grupo. Ótimo. E uma. Alguém aqui tem que saber matemática, pelo menos, né? Alguém tem que saber somar. Somar dados de 6 lados. Aí o pessoal me pergunta, Nico, por que você fez o mais 2 D6? Eu falo, porque eu. Cara, porque eu sou uma negação pra matemática. Então vamos lá. Faltou a Dora. 15, Dora. 13. Yes. E Tulissa. 14. Então eu vou botar os dois inimigos juntos. O feto e a coisa. Porque vocês não podem saber o nome dela ainda. A coisa. Então, vou rolar para os dois. Olha, mais seis. A gente agitar o lombar e joga nele. Na frente do Anderson. Chacoalha e joga. Falha crítica. Os dedos estão do nosso lado. Porra, o feto. A gente vai viver então. O feto bateu lá, tá tentando entrar com vocês. Não, as fotos. Ele tá correndo bateram. Ainda pra chegar, não vem que não vem. Ele não, vai chegar, eu vou rolar quantas rodadas? Quantas rodadas? Sacanagem. Mais, né? De uma. Deixa eu ver. Então, mais um. Tá, um D6 mais um rodadas, ele tá lá dentro. 5 rodadas. Beleza. Sair pra quebrar pra casa. Tá tentando entrar lá dentro e à medida que vai tentando entrar, ele vai chorando. Quero brincar! Vai cair no pus da boca dele. Brincar! Cai a cabeça de criança. Cai a cabeça de criança. Adoro, não quer mais brincar com ele, não. Vem brincar comigo, tô tão sozinho. Então vamos lá. E a coisa do pântano. Beleza. Então, Tulissa. Tulissa foi 11, né? Foi 14. Então é a Tulissa primeiro, depois a Dora. Não, October primeiro, depois a Tulissa. Depois a Dora, depois o Taeron, depois a Val Helsing, depois o Hans. E os monstros. E depois os monstros. vê que o ar em torno dessa lava que tá saindo lá de dentro, assim, o ar ele meio que treme, assim. Parece que ela tem uma vibração que sai dela. Vocês começam a sentir uma vibração. O corpo dela vai mexendo rapidamente, assim, isso emitindo umas vibrações, assim. E você vê que essas vibrações, elas se sentem até na parede, a parede tremendo e tal. Ataque sonoro. Alguma sugestão October. Metafísica aí pra galera? Eu vou no monstro ou no bicho que tá aqui? Não, que bicho? Não tem não aí. Já era. O cara já morreu? O cara que O cara já morreu. Morreu já 100%. Morreu já 100%. Então o único inimigo aqui no momento é a Vena. Deixa eu pensar aqui. A Vessoriana tá presa ainda no círculo sagrado que ele fez. Então tá, pergunta off-game aqui, várias coisas do que o Taia não conhece. Isso, primeiro. Exatamente. Eu sei o que é o círculo, sei desfazer. Você pode pesquisar no seu Serve Your Hunger. Tem que ser no Serve Your Hunger. Tem que ser no Serve Your Hunger, ok. Ok, eu também tenho um manual aqui de aberrações que chama Na Loucura Verificada. Eu já vi esse bicho, já tenho alguma noção. Rola 2d6, mais inteligência, mais ocultismo, né? Ou magia. Tá. Vamos lá, se der 16, você já ouviu falar. 17. 17. Você sabe 16, que... no prego, na verdade. 16. Você sabe que essa... você já viu ouvir falar que essa é uma cria da... É uma cria do Pai das Profundezas. Tá? O nome do Pai das Profundezas você não sabe, mas dizem as lendas que no fundo do mar existe uma criatura... que ela já dominou a superfície e que agora que diz as lendas que ela um dia voltará. Entendeu? Entendi. Você sabe que é uma cria dessa, é como se fosse uma larva, filhotinho, é um filhotinho. Filhote. Exatamente. É um filhote. Pelo tamanho, você vê que esse é um filhotinho assim, que já está no estágio avançado de desenvolvimento. Deve ter uns 10 mil anos, mais ou menos. Bebezinho. Gracinha. E deixa eu ver. Tá, e você sabe que ele faz túneis pelo chão. Pelo chão, assim. Às vezes atravessa milhares de quilômetros do mar. Por isso que a água, não sei se você lembra, era salgada. Brota. Ah, é verdade. E era salgada. Por isso que ela brota nos lugares, porque ele vai chegando com túnel. Ele vai chegando com túnel. Então tá, continuo sem saber o que fazer. O bicho tá. Você sabe que são criaturas do mar e tudo, né? Uma criatura do mar, assim. Criatura do mar. Se jogar sal, ele derrete. Não, acho que ele vive no sal. Ele vive lá no salgado. É. Então, se jogar açúcar, né? É. Se jogar alguma coisa. Se jogar um ácido, derrete. Jogar um ácido, normalmente as coisas derretem. Mas você vê que ele é todo molhado e tal. Então, provavelmente fogo, calor. Qual que é o esquema do. Que a pele dele parece. A pele dele é gigantesca, parece de um anfíbio, assim, de sapo, assim, sabe? Meio úmida, pegajosa, assim. Qual que é o esquema do fantasma preto? Os tentáculos têm umas gosmas em torno deles, assim. Qual que é o esquema do fantasma preso nele? Como que o fantasma tá preso nele? Uma corrente, preso como, assim? Ele tá fundido na pele. Ele tá preso. Ele tá preso em correntes mesmo. São correntes? São algemas, né? Muito parecida com as algemas que vocês viram na prisão. E se a gente matar esse fantasma? A gente tem como matá-lo. A gente tem um negócio dele aqui. Não, a gente tem uma lança que mata o fantasma. Então. E depois tem que destruir o negócio deles aí em volta. Isso. Mas tipo, vai sair do bicho, sacou? Vai, tenta ir com a lança no bicho então. Joga, chefe. Fala aí, chacoalha ou não, joga lá. Chacoalha ou não, joga no bicho. Fique bravo. Pá, dois tapas na cara do anão. Então é isso, vamos tentar matar o fantasma primeiro, mas pelo menos enfraquece o bicho. Dois tapas na cara do anão e joga ele com o telecinema. Tá vendo? Você vai voando essa deles no grupo da Nomar, tem que ter um telecinese, sacou? Pra jogar um vídeo. Eu sou com o telecinese, suspende, bate no chão duas vezes e manda. Ele é vivo! Então vai lá, vai ser God of War, vai sair pulando em cima, tentar acertar o cara. Dá pra chegar no fantasma? Com a ajuda do Tyrell, sim, você vai ter que atrasar a sua ação pra ele te. Atrasa a sua ação. Te levar lá. Delete. Com a telepatia, free action, então você pode. Okay. Então beleza. Delay action, você vai. Depois do Tyrell, né? Junto com o Tyrell. Tulissa. Eu. Manda braço. Newton. O fantasma pode ser um morto-vivo? O fantasma é um morto-vivo. Ah, então vou fazer a cria das trevas, né? Não. Não, mas a gente vai atacar o fantasma. Tá. Tá? Então eu vou mandar minha luzinha e vou fazer minha rima de tiro. Opa! Beleza! Ganhou um dado extra no dado. Muito bom. Muito bom. Ganhou um dado extra. Dado extra foi da outra, ela guardou da outra. Tá, rola 3d6 mais os seus negócios, tem que tirar 12. Você ganhou um dado extra. Agora a gente tem que começar a determinar a métrica e que tipo de coisa vai ser. Não, tá bom demais. 3d6 e. Vamos ter que fazer aí. 3d6. Primeiro, ok. Tia do martelo decisivo, venha com seu poder incisivo e destrua esse morto-vivo. Olha. Oh, nossa. Foi muito doido. Vivo, muito vivo. Incisivo e... repetido foi não, bom. Foi, não, foi decisivo. Muito bom, muito bom. Foi muito bom, muito bom. Tá? Inclusive, tem um site chamado Dicionário Criativo. É que é assim, rimas. Tem uma palavra e um monte de palavra parecida. Ah, e tem o dicionário de rimas também. É um negócio super legal. Então. Depois você vai lá que você vai. Vai salvar o seu personagem pra rimas. Pelas rimas, RPG da cultura. É. 5, 6. Tem que dar quanto? 12. 12. Deu 12? Uhum. Ótimo. E aí. Atirou no bicho, peraí. Você atirou no fantasma. Isso. Beleza. Então, Pátio Charlatão, quanto que deu de dano? 9. Beleza. Ele tá com 61 PVs. 9? Poder fudido. Tem poder bom, não? Com não. Dado a mais? É, com dado a mais, eu não podia ser. Não, 18. Achei que o dado a mais era pra bater só. Ah, é no dano também? Ganhou um dado a mais? Não, é só pra bater. Aí também bater. É roubar demais. Ah, tá. Até eu ia fazer uma rima. É, até eu ia rimar. Só que Deus bom que é esse. Ia se converter. Não, se você fizer um ataque e fizer alguma coisa dramática pro ataque, uma coisa extra, aí eu dou um dado. É porque no caso dela, ela faz rezas antes de atacar, né? Uhum. Inclusive, comecei a jogar Event Knights Morphed. Muito legal. Eu vi só que era legal. Muito legal. Muito legal. Eu vou botar ela pra jogar. Nossa. Vocês jogam lá. Ganhar nível pra você. De grátis. Não. Tá jogando ali. De grátis. É de grátis, de grátis. De grátis. E é um tipo novo de grátis, assim. É um de grátis que não é paia. Sacou? É que eles têm que pagar pra ter. Não, você vai pagar pra ter uma raça diferente, pra ter customização, mas não pra win. Não é pay to win. Ah, entendi. É super legal. É legal. A comunidade toda tá apoiando. Eu jogo com os bichos feios e faço. É, não. Tipo assim, se você pagar agora. Agora já tem coisa pra comprar. Você pode fazer um elfo negro. E pode ter uma pantera preta de companion, por exemplo. É, vai ser nesse esquema. Assim. Como é que chama o dicionário aí, Nilton? Você pode dicionário criativo. Serviço. Não, eu já pago pra pastinha. Já. Meu dinheiro pra pastinha. Cocaína. Não, mas tá mó galera jogando assim, pessoal da RPG. É o Never Internet novo. E você sabe o que é legal pra gente jogar? É porque todos os poderes. É tudo da quarta edição. É tudo da quarta edição. Ah, então a gente já sabe tudo como é que é. Eu fiz um clérigo Tiflin, chama do Capeta. Do Capeta. Ele lança aquela lança sagrada. Quem que usava lança sagrada? Acho que era a Celune. Era o Sol. Achei legal. Dora, manda abraço. A Dora, bom, a Dora vai correr direto para o mestre dela que está lá caindo, semi-morto. Beleza, tá lá, tem as pernas, com as pernas arrancadas. Achei muito fria essa corrida, cadê o drama? É. Não tem. Ah, meu Deus. É. Só que os outros que massa, pô. Eu te ajudo. Eu entro no clima, ela chegou lá. Mestre, é você? Você está vivo? Quem está aí que está seus olhos? Dora! Ei! Dora! Dora! Dora! Oh, você está vivo, que bom! Viestes, porque ele é elfo, elfo fala com viestes, está, né? Sobre presença subjuntiva e diálogo. Viestes me buscar, e de vindas de tão longe. Dora, eu te ensinei bem, mas penso que viestes muito tarde. Eu estava apenas... Eu senti a sua presença. Tentei enviar algo. Tentei pedir para o que o grande... O grande... Como é que chama aquele, aquele deus? Silvanus. Silvanus! Eu pedi para que Silvanus te trouxesse aqui. Como você soube que eu estou aqui? Mestre, eu sabia, simplesmente eu sabia. Nas nossas andanças, eu pressentia que você estava aqui. Você teve algum sonho comigo? Tive. Ah, é isso que eu perguntei. Pensa, louco. Aí. Mas tudo vai ficar bem agora. A gente não tem uma clériga, mas a gente tem uma mulher que consegue curar as pessoas. Podia ficar sem essa. Dora, você tem que aprender, Dora, a ser mais generoso com as pessoas. Você continua se implicando com as pessoas inteligentes? Eu sei que você, sempre que aparece alguém com muita cultura e muita inteligência, você pega no pé dele. Não, esse é outro, ele é legal. Bem, mas eu não tenho muito tempo para variar. Quem esperava que ele tinha tempo? Dora, Dora, eu estou sentindo esses barulhos. Não, a cria de Dagon despertou. E despertou. E como que a gente mata ela? A gente está batendo no fantasma. Dora. É para continuar batendo ou não? Não, Dora, vocês, o padre charlatão... Foi preso nela. Foi preso na cria para segurar a cria. Para segurar a cria? Sim, eu mesmo que prendi o pato. Há muito tempo atrás. E o que, que a gente faz então? Eu só espero que... Aí pausa, porque o pau tá comendo, né? Porque essa conversa é mais longa, né? É 3 segundos só de rodada. O link mental tá... É, 6 segundos, né? O link mental tava ligado, né? Não tava. Tá desligado. Já lança e vamos ver o que acontece. Mas aí porque é o seguinte, pra você conversar, pra você pegar toda a informação, você vai ter que cair essa rodada e mais a próxima conversando com ele. Aí tá, eu passo. Eu já posso gritar pro galera? Pode gritar. Você pode parar a conversa e sair correndo pra eles. Gritar pro povo não bater no... Ah, o famoso assim, sacudindo os braços e falando, não! Não bate. Mas aí, quem que você fez? Quem você fez? Vou sair correndo, balançando o braço. Não bate no fantasma! Não bate no fantasma! Então vamos lá, Taeron, rola sua sabedoria. 2d6 vai sabedoria. Se der 10, você viu. Se não der, se fodeu. Vi bem demais. Deu? Viu? 14. Beleza. E o October que tava no ponto, porque a próxima rodada é o C2. O October já tava no ponto pra mirar. Nossa, consegui. Você escutou a Dora? Tirei 12, mas eu sou imbecil, então eu tenho penalidade pra teste conhecimento. Mas eu sou imbecil. Ah, você tem. Eu tenho penalidade, mas tem penalidade pra essas coisas. Uma inteligência e sabedoria? Os dois? É sabedoria o teste. Teste conhecimento, qualquer teste de conhecimento. Não é conhecimento, né? Conhecimento é. Não, mas ele tem que entender o que ele tá fazendo, né? É verdade, se ele ser imbecil, ser um desvantagem, ele se ele é imbecil. Tipo, a menina tá lá abandonando os braços, beleza. Não, tipo, é um desodorante. É imbecil. É porque não é imbecil, gente. Eu acho ótimo. Não pode falar isso. Ele é uma pessoa com problemas de aprendizado. Isso. Antigamente chamava de lerdo. Na minha descrição é: o personagem é burro como uma porta. Oi. Isso, olha isso. Entendeu? Muito bem. Mas tem problema, era mal que eu te jogar lá e não vai. Vai lá, mas eu acho que ele não vai conseguir matar, não. Vai lá, rola, manda a lança. Não, mas ele não consegue, ele tava esperando que eu jogasse ele lá com o outro. Ah, eu vou ficar, você vai jogar? Tem que matar o bicho. A menina, ela acabou de começar com o mestre dela. Bate no bicho mesmo, no bicho mesmo, não no fantasma. Eu posso jogar a lança lá, ó. Não é pra jogar no fantasma. Você consegue alcançar o bicho? Bater no bicho? Mas, no tentáculo, eu consegui bater no tentáculo, pelo menos. Tá, vou correr batendo o tentáculo do bicho. Então tá, tem um tentáculo vindo na sua direção. Sem entender por que disso, mas vamos lá. Então tenta acertar o tentáculo. Agora você ganha a sua ação. Eu vou tentar libertar a beira do prisioneiro. 19. 19 no tentáculo? É, pra acertar. Beleza. Tentáculo é bem rápido, mas 6. Não, né? Pegou. Acertou o tentáculo. Vou rolar o dano. Eu acho que não vou precisar gastar meu round de pesquisa. Eu sei de uma coisa. Pegadinha do. E aí? Newton, enquanto tá no round dele, que também é o meu, eu na verdade eu acho que eu não vou precisar pesquisar pra eu saber como é que liberta a Vesoriana. Porque eu já tinha aprendido, um dos rituais que eu aprendi já no Survival Hunger é um de aprisionamento de espíritos mortos. Isso. Isso. Então eu sei desfazer ele. Você sabe desfazer. Você sabe. Consegue libertá-la. 17 de dano. 17 de dano? Ah. Beleza. Não foi assim, não é? Ó, 150 menos 17. 150 menos 17. 63. 63. Ah, beleza, continua batendo aí, vai lá. 63, é. Agora vai o Helsing. Então, peraí, eu vou. Tem um round aqui. Quanto tempo? Demora um round? Dois rounds? 5. Pra eu fazer o ritual que desprende ela, que desfaz o círculo dela. Não, 150 por cento, a gente tem que tirar 30. Então você se direcionou até lá. Você tirou 17? Foi até caro. Ué, onde tá o corpo do pau? Olhando o negócio assim, tirou seu giz. Você tem um gizinho. Você começou a escrever as runas que vão desfazer e fazer a poderosa. Tá, mas tinha mais da metade. Você é um quinto do grupo. Rola um D6. Rola dois D6. Mais inteligência, mais ocultismo. Se você tirar 16, você faz isso num round. Você é um mega mago monstruoso. 16 fácil aqui. 18. Nossa. Tá lá escrevendo no chão, entendeu? Mas tem que usar o próprio sangue, sabe? Tem problema. Não, você escreve no chão e aciona, né? Que nem o Alchemist, né? Você aciona com sangue, você corta e põe. Esse é um anime bom. Você corta e põe. Bem, isso aí. Massa, velho. Val Helsing. Eu vi o aviso de que era pra parar, porque eu ia bater no fantasma. Viu? Eu tava fazendo assim. Viu? A Dora tá assim. Rola 2D6 mais sabedoria pra ver se você viu a Dora. Não, você entende? Que tá assim pra falar, não bate no fantasma. Talvez você pode não entender. 9. O que? Bate no 9. Fantasma? Vai bater no fantasma. O que? Bate no fantasma? Bate assim, ó. Pega tudo. O fantasma tá longe. Você só consegue acertar ele. A gente ia julgar ele lá. Não, mas o fantasma tá aqui. O fantasma tá colado no bicho. Mas ela consegue com o crossbow. É com besta, crossbow. Ela tem uma heavy crossbow. Você tira assim, ó. Val, assim, ó. Alguém grita pra ela? Grita pra ela alguma coisa? Vamos lá, meu amor. Você que tá lá no campo de batalha junto com ela. É o Hans. O Hans tá depois. Vê se o Hans viu. Eu tô brigando com o tempo. Vê se o Hans viu agora. Porque é tudo free action, né? Vê se o Hans viu. Você olha aí, vê se o Hans viu. Não. Não viu? Não. O Hans que é o... Ele tá em pânico, ele tá atrás. E agora o Taeron saiu, ele tá tentando esconder atrás. Não, ele tá aqui, ó, nessa porta aqui, ó, tentando ver pra onde que vai essa porta. Ele tá indo pra lá. Cara, ó, se o Hans fugir dessa luta, alguém que tá lá vai bater nele. Ele vai bater. Eu vou alguém falar, mais, vai sabe? Bater nele. Então eu vou bater no fantasma. E vou matar esse NPC. Vai lá. Você vai jogar uma crossbow no fantasma. Porque a gente ainda perde dano no bicho. A besta, um tiro de besta. É 2x6 mais 9. Né? O problema é isso, 2x6 mais 9. A besta vai passar direto pro fantasma. Ah, deu 4 vezes. 13. Que essa besta é mágica. Deixa eu ver se pegou. Essa besta é mágica? Hã? É. Sempre é tudo dela, é de bater em bicho. Tudo dela é de bater em bicho. Então vamos lá. Rola o dano, acertou. É a única coisa que é mais que eu tenho, né? Isso. Tudo. Ai! Será que o fantasma morreu? É um D6 mais 4. 9 mais. Não, contado não tinha mais 7. É um D6 ou 2 D6? Porque okay, é um D6 mais 4 mais um D6 mais 3? Isso, mais 3. Então dá 9 mais 7, D6? É. 16? 61 menos 16? Ah, não, tá 45. Oh, yes! Tá viva ainda, mas avisa tá lá. Ela. Ah, vazando aqui. Agora tá longe. Todo mundo já se comunicou. Ok, agora, né? Vamos lá. Hans, caneca de pedra. Tá lá correndo. Tá tentando abrir a porta, claro. Não, aí o Hans chega assim, ele tenta abrir a porta. Ele abre a porta, tá assim. Ah! e fecha. Ai, caralho. Aí ele fica segurando a porta assim, cum, galera, cum. Fica batendo na porta, cum, galera, cum. Eu acho que cum. Ah, cum. Ah, cum. Aí ele vira e fala assim, galera, cum. Tem umas coisas vindo ali. Segura a porta, cum, então, mano. Cum. É, uns vermes gigantes. É os filhotinhos do bichão. É o Spawn do Spawn. É o Spawn do Spawn. Que bonito. É o filhotinho do bichão. São os netos. Tchum, tá lá segurando. Ah! São os netos de Cthulhu. É. Então vamos lá. Agora o feto doidão tá lá batendo. É 5 rodadas pra entrar, né? Então aqui é a primeira. Primeira pra entrar. E a coisa, né? A cria de drago, de Dagon. Ela levanta lá de dentro assim. E ela começa a se arrastar em direção ao altar. Vai arrastar em direção ao altar. Me ignorou? Hã? Eu tô lá cutucando ela. Ignora, não, os tentáculos dela é que defendem ela. Mas o corpo completo tá indo em direção ao altar. É, aí eu vou fazer os ataques dos tentáculos, tá? Vou fazer um ataque genérico dos tentáculos assim, vai dar lambada. E vocês, cada um faz o negócio. Então é 2d6 mais 7 no ataque. Ih, foi fraco, foi 10. Rola 2d6 mais destreza, mais luta. Ou se você quiser rebater com a arma, mais destreza, mais arma. Vai todo mundo? Todo mundo. Eu tô lá longe, não tô lá não, Não, você não tá aí não. É quem tá em. Quem tá em combate com o bicho. É. Tá, deu 11, meu. Val. 2d6 mais? 2d6 mais destreza. E briga. Mais briga. Mais 17. 17. Você pulou, esquivou. Eu também? Ah tá, essa esquiva não. Mais briga? Isso. E a arma e briga. E o quê? Mais destreza, mais briga ou arma, se tiver. 12. Beleza. Vocês conseguiram rebater os ataques da cria. E o feto tá batendo lá. O padre charlatão tá berrando lá de ódio, assim. E você vê que ele começa a rezar. Uma espécie de reza que mistura várias crenças ao mesmo tempo. E quem que tá com o colar dele? Eu. Você tá com o colar dele? Beleza. Tá guardada a mochila, mas. O colar dele começa a mexer assim e pula da sua mochila e enrosca no seu pescoço. Assim. Tá? Deixa eu fazer o ataque. Esse é um ataque contra a Constituição. É como se fosse uma magia. Que ótimo, contra nada. Então. Deu 5, 8 mais 3. 8, 9, 10, 11. Não, 8 mais 3. 11. Rola 2d6 na sua constituição. É, a armadura conta pra alguma coisa? Porque eu tô com o meu. Com a proteção que eu tenho mágica, que é tipo redução de dano. Tá, tudo bem, conta. Não. É, se é redução de dano, não conta. Entendi. Nessa rodada, mas conta só na hora. Só quando começar a entrar dano, tá? Isso. Okay. Constituição, eu tenho que tirar quanto? Você tem que tirar 11. 11 tá fácil. Tirar 9 no dado. Olha! Beleza. O negócio tá enroscando assim em você, assim, e na sua cabeça começa a vir um monte de reza, um monte de coisa. Parece que é um ataque mental também, entendeu? Mas pra fechar ele tem que. O negócio tem que. Tem que enrolar. E tem que enrolar. Não. E aí você vira ele, tipo assim. Tem que ver. Ótimo. Ah, você tem intuição que se o negócio enrolar, sua alma vai lá pro monstro, fica presa lá e ele toma que conta. Beleza, que beleza. Que é o que ele fez com o Greenboro. Ah, entendi. Eu vou gritar pra ela aqui, ô. Tulissa, ajuda aqui, minha filha! Tá, vou lá. Mas calma aí, beleza, Tulissa, você foi lá. Virou round. Ah, peraí, concluí? Virou round, concluí o ritual? Concluiu. Ah, é, você tá assim. Aí saiu. Assim. Concluiu o ritual, aí você liberta a Vessoriana. Ah, menos mal. Aí a Vessoriana, ela para assim no ar, assim, flutua assim. e fica lá parada. Você também está de choque. Tá esperando alguém interagir com ela. Olha lá, Tulissa. É videogame, né? Ela fica lá assim. Agora era clicável, isso não era. Agora é clicável. Agora tem uma interrogação na cabeça. O mouse ela brilha. É, então. Eu odeio quando aparece esses personagens assim, na hora que você tá brigando com o cara. No Torchlight tem isso. É. Então o cara quer conversar com você e o bicho tá te matando. Velho, louco. Quero falar com você, velho. Não, eu não quero falar com você. Estou vendendo armas. Vai lá, Tulissa. Dobrado. Então, eu vou pegar o negócio. Não, o negócio está enforcando ele, não é? Dá uma reza lá no trem lá que o negócio. Vai pegar e vai fazer o quê? Reza, reza lá. Uma reza? Reza. Já tem uma reza. Tirar o trem. Desconjura. Desconjura, então, mas a última é um ponto vivo, quer ver ela? Não. Vai gastar mais uma reza. É. É porque eu não arredo com o homem, entendeu? Ah! Reza com o homem em alta. Concentra! Tem que fazer uma leve adaptação. Reciclagem. Ok. Então eu vou fazer minha reza aqui. Tire, ilumine meu coração e me ajude a expulsar essa maldição. Ótimo. Boa! Ganhou mais uma. Ó, pode rolar. Com um D6 extra. Achei que você passou cordão. Deu quanto? Deu muito aí. Oi. Soma mais seu carisma e mais seus poderes sagrados. Né? Quanto eu vi? 11. Mais 6. 17. 17? Eu sou mal, né? Foi ótimo. Não, foi ótimo. O negócio explode assim. Pá, e sai voando. Caralho. Procurando outra vítima. Sério? É o Rosário do Capeta. Mas vai ser na rodada dele. Não, eu só vou rolar aqui. 6. É o Hans. É o mestre. É o Hans. Foi no Hans. Agarrou no Hans. Não! Ah, vamos rolar a constituição dele. Rola não, calma aí, pô. O negócio acabou de sair no round do cara. No Hans. Ele tá indo, né? O negócio tá indo direto. Ele tá segurando os centenas de milhares de lavas pra entrar ali. Então vamos lá. Dora. Dora. Dora. Dora. Mestre, Dora volta pro mestre dela. Beleza. Mestre, o que a gente faz agora? Chora. A visoria tá livre. O fantasma da visoria tá livre. Apenas os fantasmas. Os fantasmas dos guardiões, dos soldados da prisão podem fazer com que a cria de Dagon acalme novamente. Ih, uma questão. Você tem que arrumar uma maneira de trazer os fantasmas dos soldados aqui. Não vou dar mais dica, não. É conversar com a pessoa. É isso aí. Aí ele. Ah! E Dora, tem que falar uma coisa. Fale, mestre. Não morre, por favor. É porque nas próximas sessões vai ter flashback. Não morre, não vai ter flashback. Eu descobri o nome do lobisomem que matou a sua família. Revelation. Que matou seus pais élficos lá de Coromantor. Ele chama-se Mathus. Mathus. M-A-T-H-U-S. Mathus, é Mathus, né? Mas Mathus. Ele está em Shudderwood. Shudderwood. Eu vou atrás dele. Eu descobri. Mas eu descobri uma outra coisa, Dora. O quê? Eu acho que eu consegui espantar esse lobisomem quando os seus pais morreram e criei você, né? Eu nunca disse isso pra você que eu vou dizer agora, mas como minha vida está terminando, eu acho que eu devo revelar. Dora, você se lembra daquela tatuagem que eu fiz nas suas costas, embaixo da sua nuca? Sim. Pois é, essa tatuagem é para segurar a licantropia em seu corpo. Porém, assim que você atingir... Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu não me lembro. 13. 16. Não, é 120. Não, é. 43 para um elfo e. É, 43. Deve ser 17 humano. Isso. Quando você atingir o seu 45ª primavera, esse selo irá acabar. E o que eu faço? A única forma de você se libertar dessa maldição é destruindo o lobisomem que passou essa maldição pra você. É a mesma sua família. Eu vou e não sei se você se lembra, em pouco tempo, em questão de um mês, você vará 45 primaveras. na revisão do romance a gente altera. Eu esqueci meu aniversário, mestre. Então... você tem isso. Mas não se assuste. Avise os seus companheiros, que eu vejo que você soube escolher bem os seus companheiros, viu? Apesar de você ter certos problemas com pessoas muito inteligentes. Não, são quase todos legais. Mas você pode ser que em noites de lua cheia ou na presença de outros lobisomens, talvez... ou a tatuagem mágica que eu fiz em você não segure. Então avise os seus amigos que isso pode acontecer. E hoje é lua cheia. Eu avisarei. Ou se você não quiser avisar, afaste-se quando você sentir o seu sangue ferver. Eu entendi. E se amarre a corrente de um lugar até passar a febre. Eu entendi. Não se preocupe. Mas depois de um mês, já era. Se você mata esse lobisomem Matos... ou já era. Eu vou matar e vingarei os meus pais ao mesmo tempo. Ó. Ó. Você vai ver. Mas não morra, você está tão bem, está tão articulado. Ah. Por favor, se possível, fique com essa minha. Ele está preso, né? Fique com essa meu colar. Pode pegar aqui. Pode pegar aqui. Aí é o colar da ordem palatina, né? Tem um escaravelho dourado nele, assim. Clique esse colar. Se você encontrar outro membro da Ordem Palatina de Caçadores de Monstros, mostre esse colar que ele irá te ajudar. E ele dá mais bônus pra quê? Hã? Ele dá bônus pra quê mesmo? Não, ele dá bônus. Ele matar esponjas. Ele dá acesso ao... entendi. A Ordem secreta. Palatina. A Ordem Secreta. Tem nada pra perguntar pra ele, não? Tá morrendo. Tem um esquema aí, tem um esquema aí. Ai. Ela não sabe nada do esquema. Ela não sabe. Do povo. Aí ele morre. Ah, não! Não! Beleza. Então, cena dramática. É. Taero Moonstone. Agora que não tem nada me enfocado. Tô gritando, a gente tem que buscar ajuda de fantasma! De novo, tá gritando. Gente, não tá gritando, não, tô chorando. É pra não matar quem? Não, tá chorando, não tá chorando. Não tá gritando nada, não. Bora, Vessoriana, falar. Oh! Beleza, um ponto narrativo. Gostei, tá chorando. Isso mesmo. Não vai ter coisa, né? É. Não me deixa, não. Boa, pode botar um ponto narrativo. E... vai lá. Primeiro, tô vendo que o bicho tá vindo pro altar, é isso, né? E o espírito do Vessoriana tá lá fazendo nada. Tá lá se fazer nada. E o bicho tá indo em direção a ela. Saco. Ô, espírito da Vessoriana, precisamos de ajuda contra o spawn do mal. Aí ela não. Ela tá em choque. Ela não olha. Pelo nome do seu marido, por Halkran. Pelos poderes de Grayskull. Você não faz o. Você não tem uns esquemas? Você tá soprando? Siriguidum aí. Você tem? Ah, eu tenho Siriguidum, Nós achamos o. Castle Order. Nós achamos o. Lembra aquele joguinho Super Nintendo do Mickey Mouse? Mickey Mouse, Castle Order. Illusion! Aí que ele foi longe pra buscar a palavra. Diga do mestre, que é só óbvio? Aí sim, o Santos, né? Isso! De Canerg, né? Senão não vai, não perde. Tá ganhando um remake, parece. Muito bom. Eu sou Liana, pelo. Um dos melhores jogos todos. Aí na hora que eu falo o nome do marido dela, ela dá alguma. É, maravilhoso, maravilhoso. Ela dá alguma reação quando eu falo o nome do marido, assim, pelo menos pra eu saber que aí, pelo menos ativa. É, você vê que ela, é, ela não dá uma mexida assim. Ah, então dá uma. Mas volta, ela tá presa dentro de um inferno feito pelas suas próprias fantasias. Nossa senhora, que é isso? É, tá, mas. Ó, e sem usar advérbio e adjetivos. Mas aqui, eu não tenho como usar o Brando sabe fazer isso. Primeira coisa que você faz na primeira revisão é cortar todos os adjetivos de verbo. Mas o Abercrombie usa bastante adjetivo. Muito, eu tava reparando. Ele vai sumindo. Abercrombie ganha duas camisetas? Ele usa. Eu tava reparando, ele usa bastante, assim. Ele usa, mas, o estilo dele vai ficando mais seco. É, entendi. Manda é aí que tá, eu não sei como é que é o caso. Você não tem leitura de mente? Como? Você tem leitura de mente? Eu posso tentar. Lembra sim. Lá na primeira sessão, nossa, vocês entraram na vila. Que lembrar, né, o que que tinha na vila? Na estátua. Entrada? Ah! E você não é um gênio? Ou inteligência assim? Inteligência assim? É, mas a do player não lembro da primeira sessão. Do player 2 e 3. Aí eu disse, mestre, o que que eu lembro? O que que eu lembro, mestre? Eu dado, o que que eu lembro? Mas aí te vem a imagem da estátua. Isso, você pode reproduzir a estátua. Aí te reproduz, coloca cores. Hã? Vou colocar cores. Esse é o seguinte, porque assim, o Mario tava jogando, nessa hora ele travou, aí ele põe na dificuldade easy, aí aparece as dicas todas, né? Aí volta o hardcore, Não, aqui hardcore, eu vou na internet, olho lá como é que faz. Gamefax.com. Eu também faço isso, tem tempo. Então tá, vou rolar aqui pra tentar fazer uma ilusão muito acurada do que vai ser difícil. Vai lá, 12, mais ou menos. Se você tirar 16, você engana ela. Uma boa, assim. Tá. Mas fantasma não precisa de som, né? Pode é, só vai flutuando. Ficar lá e vai no bicho, tenta bater no bicho, entra em aquela coisa. E você pode usar os seus poderes telepáticos pra passar uma mensagem pra ela. Tentar, vou tentar. Vai chegar no piso, velho. Detonado. Aí eu te falo uma coisa. Deixa eu ver se o ajudou alguém assim, cara. Morreu na cena. Não, rolou muito aqui. Deu rolou? 20. Então, massa, você consegue fazer o fantasma está flutuando em frente da Vesoriana. Ela olha, seus olhos enchem de lágrimas, ela se lembra do amor que ela sentia. Ó, o amor. Amorzinho. O amor que ela sentia pelo diretor. Ela começa a chorar, ela abraça a imagem. Eu causei, né? O amor. A imagem fica lá paradinha, assim, ela abraça, ela acha estranho e fala assim: Holcran, o que aconteceu com você? Por que você não fala comigo? O que você quer? O que você quer de mim? Vou tentar, o que você então, quer de vou mim? Vou tentar então pôr na cabeça dela, porque o fantasma não precisa falar, ele pode só comunicar. Só é, só na cabeça emoções. Dela, assim. Tô sentindo emoções vindo de você? Isso, vamos lá. Eu vou rolar aqui de novo. É, agora deu. Ó, The Force. É The Force. 16 pro poder de mente. Beleza. E põe lá. Meu amor, nós precisamos resolver essa catástrofe que está acontecendo. Os espíritos estão livres novamente e uma criatura das trevas está chegando. Sim, a cria das trevas que a gente estava segurando aqui. Exato. Mas depois que você foi embora, depois que te levaram de longe, eu não consegui mais controlar os demais, os outros fantasmas, as entidades malignas. É, e é bom que no RPG não tem jeito de acelerar. As entidades malignas. As entidades malignas, aqueles prisioneiros horríveis, eles tomaram conta da prisão e os guardas que junto com vocês estavam segurando a cria que foi trazida aqui pelo padre charlatão e que depois ele se ferrou porque ele trouxe uma coisa que ele não pôde controlar. A gente estava segurando a cria aqui. Mas sem você, eu não tenho mais força de vontade. Os meus poderes estão enfraquecidos por aqueles monges. Você sabe disso, você precisa tomar controle da situação. Os outros espíritos já foram controlados, estão mortos. Sim, por favor, meu amor, como meu último desejo antes de perder meus poderes. Maldade, galera. Aí ele vai até adulterar o amorzinho, eu vou te contar. Você aí, pra deixar bittersweet, assim, né? É, amargo, né? E, então, se eu fizer isso pra você, você vai ficar comigo para sempre? É claro. Nossa! Claro. Aí a Paula tá lendo assim. Filha da Zorna! filho da... O objetivo é fazer o leitor conversar com o livro. Desgraçado! Joga o livro no chão, mas não vou ler isso mais. Aí daqui a pouco pega lá. Game of Thrones comigo foi assim. Não, várias várias vezes. Eu xinguei o livro muito. Não, não quero mais ver essa merda. É. Aí pega lá de novo. Que bosta. Diabo. Aí é o seguinte. É, ela diz: sim, tudo bem. Eu vou trazer todos eles. Eles estão espalhados pelo castelo. Parece que alguém ou alguma força destruiu os cinco prisioneiros, as cinco entidades. Mas eu não consigo ver. Você vê que ela não vê o que está acontecendo. Não, mas ela vê a cria chegando perto dela. Né? Aí ela fala assim: mas eu estou presa aqui. O padre charlatão me prendeu aqui. Não, ela já está livre. Você tem que começar. Você já está livre, meu amor. Tem que sempre chamar de meu amor. Sim. Você já está livre. Aí ela voa na sua direção para dar um beijo assim. Meu amor. Atravessa você e entra para a parede para chamar os caras lá, os outros soldados, né? Para chegar. Okay. Vamos ver se eles vão chegar para um grupo de cadáveres ou. Eu vou morrer agora, que eu vou ficar fazendo aqui, tá doido? Então, massa. Então, a qualquer hora vocês podem fugir também, então, meu jeito. Ou tentar. Pra onde? Então, você tem um ponto ativo aí. Esse merece até mais que da Dora, mas tudo bem. Por ser mal pra caralho. Por enganar um espírito com o amor da vida dela. É, mas essa é doido, porque aí agora. Esse é o necromancer. Que daí é a corrupção da alma. Que, né, manipula. É. E quando o espírito descobrir que foi enganado, tá? Nossa. Aí problema. Mas é problema não dele, é de quem tiver perto dele. Não, acho que é dele. Aí já não é, eu vou embora daqui a pouquinho e aí. Então, vamos lá. Aí o espírito adiciona todo mundo. É o melhor jeito de juntar o grupo. Né? A gente já teve. Já, foi uma aventura que começou quando não sei mais amaldiçoar e pronto. Teve que virar um grupo. A versão cyberpunk disso é a bomba nuclear no estômago. Todo mundo bebeu uma bomba nuclear, tá no estômago. Se vocês separarem, ela explode. Tá bom. Pode fazer um grupo só de nego mal. Pronto. Você pode comprar pão de skill depois em lábia ou sedução, tá? Manipulação, tem aqui. Não é sedução, é manipulação. É tipo o amor e o Hans tá tentando pele, segurar lá, os tentáculos estão voando pra todo lado. É. O feto tá batendo lá. Daqui a pouco o feto entra e aí vai ficar mais difícil. Eu tô batendo os tentáculos. Vamos bater os tentáculos? É. O Creed não foge e deixa o bicho nos três tarde? Não, agora ela vai levar pra cá. Não vai esperar ela voltar, não. Vambora, ué. 15. October? O problema é que a gente vai embora de 15. Tentáculos. Os tentáculos? Beleza. Você conseguiu. Não acho que você iria destruir o tentáculo. Pode rolar o dano. Ah, tá. Eu tenho que gastar meus PE aqui, então tá bom, né? Que o caralho. Tem que ter gastado 22. 22? Agora entrou. 2 de mar. Então, 133 menos 22? 111. Tá indo. Oh, cara, o cara já tirou um quarto do bicho. Ah, vamos bater essa mão desse bicho. Será que esse drama? Vamos deixar ele lá em fúria lá e bora resolve. Bora resolve. A gente pode tomar um chá aqui. Vamos tomar um chá. Não, não, não. Porra, né? Deixa eu ler. Mas é que. Não faz isso. Em off, fica enganando. Em off, decisão coletiva aqui. Vamos fugir dessa porra, gente. Ficar aqui levando tempo pra porrada. Agora o bebê doido. Agora tem o bebê outro tentáculo. O bebê doido é pior. Bater esse bicho. Bebê inteiro. Pois é. Esse bater esse bicho, a gente vai estar chegando as crias da cria. Eu acho que tem as crias da cria aí. Não, mas eu acho que eles morrem. As crias da cria vão resolver. Eu acho que é daquele que se matar o chefe, morre todo mundo. Pode ser. Mas como é que a gente vai ter certeza também que o negócio vai dar certo? Mas não tem, mas eu nunca vou. Não, eu acho que a gente tem que enfraquecer o bicho pro fantasma chegar. É, pode ser também, vamos lá. É, porque não tem um fantasma forte, só vai ter um fantasma capenga. O próprio Hawking não tá aqui, é uma lógica, né? Valeu, sim. O que eu faço? Convencer. Baixa o bicho. Se não tá aqui, é mim, pessoal. Eu tô jogando de pé. Pega a arma. A montante. A Val usa uma montante. Deu 20. Não, não dá. Cavalo. 20? É, 10. Não, acertou. 10, 20. Você acertou? Você agora tá indo no corpo do bicho? É. Tá. E tem um negócio voando. 10. Ah, tem um negócio flutuante. É no Hans, foi no Hans. Obrigado por lembrar, hein? Ah, é na ação dele. Adoro o player, assim. Eu também. É na ação dele. Ótimo. É isso mesmo. 16. Ganhou. Quando o player ajuda o mestre, ganhou o ponto de ação. Ganhou o ponto de ação. Vamos botar, pode anotar aí, ó. Ponto de ação. 16. Oi? 16. 16, então? 95. De porrada no bicho. 95. Val Helsing, Hans, caneca de pedra. Vai. Faz o cheque. Faz o cheque. Opa! Opa! Tem 12 no dado? Então. 12? No dado, é da Constituição 16. Então o Danos vai destruir o trem. Ó. Beleza? Doido? Não! Porque aí mata o padre! Não, peraí, Nilson. O negócio vem enforcar o cara. Como que ele vai? Ele só evitou de ser enforcado. Ele, aí o negócio vai voar pra outro lugar. Não. Ele largou. Não, tirou não, isso foi teste contra a Constituição. É contra ele ser enforcado, né? É ataque dele. Aí o negócio vai voar pro outro. Pro personagem. Então tá bom. Bonito furaolho, que é o cara. Ele abaixou, o negócio bateu na porta assim e ele continua segurando. Rola pra ver se ele continua segurando as larvas do inferno comedoras de gente. 12 mais alguma coisa além de força, não? É 12. 12 mais força. 2 e 6 mais força. 12. Ué, no ó, o Han tá. É anão, né? Ele é meio assim, mas ele é anão. Ele é Dundee. Ele é. Ele é hipster. Ah, é, foi pra alguém. Hipster. Ele é hipster. O Hans é hipster. Lógico que ele é hipster. Ele gosta de elfos antigos. Agora o Feto. Bate de novo. Ele gosta de elfos antes do Senhor dos Anéis. Quarta rodada, hein? Próxima rodada, o elfo, o Feto entra. Quarta rodada. Não. Eu só fiz duas rimas. Eu só conversei com o mestre duas vezes. Eu só bati duas vezes. É segunda? Opa, vai entrar na terceira. Isso, Deus, o que aconteceu? Eu não tô entendendo. Ele tá querendo. Eu tô querendo acabar. Não, então essa é a terceira. Essa é a terceira. Tudo bem. Então falta dois, eu falei, falta dois. Tá bom. Vai. Então vamos lá, aí o negócio que sai voando vai em cima do Hans de novo, tirei 6. Na vez dele. Não vai embora, velho, não. Na próxima rodada. Beleza. Então esse foi o ataque do Padre Charlatão. Aí a coisa agora, o corpo dela vibra, agora que ela sofreu vários danos, várias membranas do corpo de Lampreia dela se abrem. Lá de dentro tem umas outras, umas segundas membranas, elas se abrem assim como se fosse uma guela de peixe. Lá dentro tem uma segunda membrana que vibra e aí faz um tipo, sabe, trailer do Transformers. O famoso peidão dos trailers de Dio. Inception também tem isso. Aí faz isso e aí aquele ataque monstro, todo. Vou fazer o ataque aqui. Vai ser 6 mais 6. Deu 12. Rola 2d6 mais Constituição. Tem que dar mais de 12. Se quiser usar a ponte. Opa, 14. Hã? 14? Quiser usar o quê? O Hans. Ponto narrativo pra ganhar um bônus. Foi na 10. Uhum, sobrou, foi 10. 10 sobrou? 10 sobrou. Ih, não, sobrei muito, filho. Sobrei também. Ok. 12 difícil. Deixa eu rolar aqui. Só vou decidir se eu vou usar o deu pra alguma cinco, coisa. Foi esse dano aí. 5 mais 5 deu 20 de dano. Oh! Nossa, não, eu vou ter que usar um ponto de alguma pra quem não passou, usar, pra quem passou, 10. Nossa. Pois é, eu vou ter que usar. Duas dessas eu mato o grupo. Vou ter que rolar de novo aqui. Não, na próxima mato o grupo. Tô quase morrendo. Alguém tem cura? Não. A gente é fonte. Acho que você tem alguma coisa de bebê. A gente tem alguma coisa de bebida aqui, né? Mas vocês veem que os tentáculos. É, mexe em pouco depois disso, entendeu? Ele gasta muita energia pra fazer o negócio. Eu comprei tolerância, só serve pra veneno ou serve pra isso também? Serve pra isso também. Você pode somar o tolerância nesse teste de constituição. Poção de cura é qual mesmo? Tá. 2d6 mais que? A gente tinha uma que era de 3d6 mais 3. Vê qual que é. Então... só tem uma poção de cura, deve ser essa. É essa mesmo, é 3d6 mais 3. E eu só falto 2, você me dá 2 no meu ponto narrativo? Trocando pontos narrativos. Dou, dou. Beleza, pronto, tô vacilando. Tô viva. Você percebeu antes o que era e fez assim, entendeu? Né? Então eu sou viva. É, na hora que você viu, oh my god! Um ataque sônico. Aí você. É, eu caí mesmo. Mesmo. É, não tem jeito. Eu caí. Negativo? Hã? Tá negativo? Tá negativo? Negativo. O Taeron dá o berro, cai no chão, tá com as orelhas sangrando. Caiu? Caiu. Menos 5. Sério? Com esse ataque? Tá. Ok. Nossa. Corre em cima dele. Então também quase. E aí, Tulissa. Ok. Vai lá. Então, o negócio é o seguinte. Se eu gastar mais dados, eu posso ganhar mais bônus? Não. É. Não, é. Do meu... Não, é. O que você quer fazer? Meu poder de luz... É, dá pouco. Eu queria saber se eu posso usar mais PE pra aumentar. Usa um ponto de ação e isso solta 2. Tá. Ou usa um ponto de ação pra soltar e outro procurar o coleguinha que caiu. Não, mas é um só. É a bolha aqui. Isso cura. Entendeu? É a bolha cura. É bom. Eu nunca consegui que ela cura. Cura quantas pessoas? É legal, curtir. Então, aí é cura. O meu clérigo do capeta tem isso. Eu já ganhei isso. Eu dou um negócio assim, ó, que cura e mata. Morto vivo, velho. Então tá, então vamos lá. Minha oração de ti. Yeah! Ah. Isso ataca morto vivo? Ataca. A gente não quer mais atacar morto vivo. O fantasma, não pode atacar o bicho. Tá, o bicho pode, o fantasma não. O bicho não é o fantasma, é o que prende, é uma das coisas que prende o bicho. O fantasma tá fantasma é legal. Morto não. Tá bom, mas o fantasma tá na frente. O fantasma não é legal, mas é necessário. Ele tá preso no bicho. Se o fantasma morrer, o bicho liberta de vez. Liberta e fica no seu poder total, porque agora ele tá ultra mega enfraquecido. 10% de força. Ele derrubou. Mas você não consegue dar isso com uma área controlada? Consigo. Não, aí, cura, aí tudo não? Bem, ela pode. Não. Você pode fazer uma área controlada velho, pra. Cara, dá pra trás, aí você não vai me pegar. Mas não, pois é, mas aí. É. Pois é, eu queria que pegasse pelo menos tipo, um pedacinho do bicho, mas não vai ter jeito. Mas o bicho não é morto-vivo. Não, vivo. A ideia é que não pegue. O bicho não é morto-vivo. Não, pega tudo. Mas ele dá dano. É, pega tudo. Mas ela pode pegar, pega um tentáculo do bicho que esteja... Ele já tem um tentáculo indo em direção ao... Então vamos fazer um esquema aqui, pra você fazer isso, ó. O Taero caiu, morreu, né? Oh, o bicho... Adora a alma. A alma ainda tá no corpo dele. Então tem um tentáculo indo em direção. Indo lá pegar a alma. Um tentáculo assim, bem gordo, bem nojento, assim. Bem indo mesmo, lá. Bem mesmo. Enroscando na perna do Taero, indo subindo assim nas áreas proibidas. Olá. E. Tenta compor. Ele é magro. Ele é magro, é a área que não usa. As áreas que estão cauterizadas pelo ritual lá. Né? Vou ficar no. Cauterizado. É. Na área de casa. Igual diz que o ouro, né? Que não tem mulher na mesa invisível, porque elas atrapalham, sacou? Elas atrapalham a concentração dos caras. A magia não funciona, entendeu? Então, rima de ti. Ah. Rima de ti. É o seu golpe especial. É meu golpe especial. Rima! Tem que rimar, Paula. Tem que rimar. Se quiser mais umzinho, mais okay. Um dadozinho. Tira com sua justa marreta, sopre sua poderosa trombeta e desculpa esse monstro do capeta! Ah! Boa demais! Tá bom. Nossa! Nossa, foi frio aqui! Tirou as trombetas! Você vai pôr um fôlego só, nada perdeu o ar no final! A famosa maçaneta, gente! Tirou as trombetas! Destrou essa coisa do cabeça! Bom demais! Rima ainda com toque brasileiro! Bom demais! Tudo por um dado, ó. Tá vendo? Você não nos beça aí, ó. Faz você pode. Toda a diferença. Dá um dadinho. Né? Você pode conseguir o que você quiser. É. Um dado a mais. É tipo assim, né? Eu queria um sapato novo. Meu sapato tá meio velho e tá, tal. Então, um então você vai entrar na loja. Aqui. Você vai entrar na loja e vai cantar o vendedor de sapato. Ah, não, é. Aí você ganhou um dado. Então, beleza. É, deu 16. 16? É. Deu, rolou. Rolou oi? Total. Oi? Rolou, Paulo. Pode rolar, dá o dano no, na cria de Dagon. E rola a cura do seu amigo Taero. Dano e cura. Yes. 12. Moin. Oh. Todo 12. Mundo? Cada um? É. Todo mundo. Olha! Acho que oh, yes! 12? É. Massa. Newton, 2d6 cura do zero ou cura de onde você tava? 2d6 cura do zero. Ah, beleza. 12. Vou jogar mais um, então. O monstro tá com 83. Beleza? Fundação. O monstro tá com 83? Uhum. Sacrisiders. Uai, quem sabe vocês não... É. Né? Então, ponto de ação, vou jogar de novo. Nada pra lá. É... 12. É. Massa. Tudo bem? Tudo bem. Quanto que deu? Agora foi ruim. É... Você tá lançando os raios de luz assim no monstro? É. Tá. É, não, é a bolha de novo. A bolha de novo. É, deu tá, sete. Pegando os tentáculos assim. Isso. 7? É. 7 tá. De cura as pessoas. 7. Eu tô cheia. Opa, cheia. Dora. Olha que é bonito agora. Dora. É. Ó, só avisando assim, é off-game, mas que aí dá um suspense, né? Se chegar. Tem, se chegar a 30, aí os caras conseguem segurar. Entendeu? Se chegar a 30, eles conseguem segurar o bicho. Entendi. Ele tá no 90? Ele tá no 73. Vai, chega. Tá calma, quase, chega. Calma tá que quase. Chega. Porque o Bess falou que é pra prender ele, que não é pra destruir. Lembra disso. Né? Vocês podem tentar destruir e ver o que acontece. Vai lá. Verdade. Fazer uma experiência. A água que o bicho tá era salgada, né? Era salgada. Tem contato com o mar. Isso, isso. Tem algas. Conduz a cidade. Vou chamar o Pikachu. Achei que a gente tava falando pro vai fazer o Aquaman, vai chamar golfinhos pra bater na cria do Dagon. Golfinhos felizes, inteligentes, muito inteligentes. Aí eles ficam dando cabeçada. Assim. Ah. É, primeiro é o seguinte: eu vou usar os poderes, com os poderes dos animais. Achei que fosse usar as vines. Eu vou falar na língua das aranhas. E em nome da Trictrix, que é a minha amiga aranha, eu vou pedir a ajuda de todas as aranhas que estiverem próximo. É nossa senhora. Deve ter muita aranha, porque ali é abandonado. E ela, pra elas caírem em cima dos vermezinhos que estão do outro lado da porta. Ah, beleza. Oh. Muito bem. Massa mesmo. Uau. Massa. Rola, você, é como se você fosse todas essas aranhas vindo, sendo invocadas, rola 2d6 e soma 5. Eu vou fazer 2d6 mais 3 das lavas todas lá, tá? Eu tirei 6. E 6 mais 3, 9. Eu tirei 9. É, não, então deu. 10. Ufa. Beleza. Aí vocês começam a escutar vários barulhos vindo de trás da porta onde está o Hans. E o Hans vai segurando assim, parece que elas estão tentando fugir e de repente vai parando, tum, tum, tum, e para assim. Para um pouco, assim. Doido. Parece que tá rolando um combate horrendo combate. Lá, né? Aranha versus... As aranhas gigantes versus as lá. Mesmo. Tem problema usar o meu ponto narrativo junto com o meu ponto de ação na mesma rodada? Não tem. Não, não tem problema. Então é o seguinte, eu vou usar meu ponto... Da Erika falou. Não, não tem. Eu vou usar meu ponto de ação para mais uma ação. E com o meu ponto narrativo... Ah. É... Eu, com o buraco que vai até o mar, é natural que a vida marinha continue e se desenvolva por aí. Desenvolva por aí. Continua, tá, tem os peixinhos, das negras. É. Então, a Dora. É, sofreu mutações. Quando a Dora estava invocando o poder dos animais, ela percebeu que tinha umas piranhas perto. Uau! Piranha de água doce, my God! Piranha de água doce, verdade. Outro peixe que morre. Ô, piranha! Outro peixe. Piranha, piranhas mutantes da água. Somente na água doce. Mas se apanha. Perguntar, as algas viraram algas. Carnívoras. Yes. Algas que tem. É. Algas carnívoras. Ah, um tubarão. Não, um tubarão. Mas ali é uma poça, gente. Não vai caber um tubarão. Cabe? Não, é um bicho. Ué, se cabe um bicho desse tamanho, cabe um tubarão. Vai ser doido. O tubarão. Você viu o tubarão que acharam esses dias? Onde? Que a mandíbula sai? No Brasil? Não, é não sei aonde. É tipo. Quando é muito fundo. É um tubarão. Ele é abissal e ele é pré-histórico, inclusive. Eles achavam que ele não existia mais. A mandíbula do bicho sai igual alien, cara. Ele é meio feinho, só que ele tem tipo nariz assim. Mas ele tá lá bonitinho com a mandíbula, igual de tubarão. Olha que ele vai morder. Ele abre a boca e ele vai fazer assim. Uau! Igualzinho o alien, cara. Ele abre a boca e nossa. Tipo, não é que sai de dentro, ela se desloca. Ele é tipo desloca o maxilar. Assim. Aí o Nerd retardado, mas o alien veio antes. Ele veio antes do bicho abissal. Se mata. Provavelmente. Legal. Então foi o tubarão que chegou? Então tinha um tubarão lá, que é o seguinte. Naquele lago, usando o ponto narrativo, né? Naquele lago lá em cima, porque tinha vários corpos. E pessoal que ia na prisão pra roubar tesouro, né? Os fantasmas matavam, os corpos ficavam lá, caíam lá na água e acabou atraindo. Esse tubarão cheira um gota de sangue em 1 quilômetro de distância. Yes. Eles chegam e comeram. Então tem o tubarão. Eles ficam longe da cria porque eles não são besta. Mas aí você chama eles. Carinho. Tá. Fica educação. Por favor. Mastigar essa cria do abismo pra gente. Beleza. Aí você tem uma visão. Na hora que você entra em contato com o tubarão, assim, você vê o que o tubarão tá vendo. Uau. E aí você vê que embaixo dessa cria, embaixo dessa parte daí, você vê que tem um corpo da cria. Ele é redondo, assim, grandão, assim, redondo. E essa parte de fundo desse mar subterrâneo é gigantesco, assim. O corpo dele é redondo e ele meio que pulsa, com várias bocas abrindo e fechando em cima. E você vê que dentro, em cima do lado dessas bocas, tem vários ovos, assim, com larvas dentro. Tá? Quando os tubarões vão chegando, você consegue ver isso. Isso é a parte submersa, vocês não estão vendo. Mas ele é tipo como se fosse uma tartaruga bizarrésima. E isso aí que vocês estão vendo é a cabeça da tartaruga bizarrésima, assim, entendeu? Então ele tem essa parte para trás, é circular, com um monte de ovo, assim, preso, assim, em cima. Né? Aí o tubarão ataca, quando o tubarão ataca e morde ela, morde o bicho, rola aí, o tubarão é 2d6 mais 4. Você chamou um tubarão. Chamou eu que podia ter vindo, que podia vir. Tinha um casal de tubarões. Disponível. O resto estava com compromisso. É porque eles são bons. Tem quanto? 2d6 mais 4? É muito? São bons. Deu 8. Quase. 8. Então, quanto que tá o bicho? Tá 76 menos 8? É, 61. 60? E eu dar, né? 68, massa. Quando os tubarões atacam e mordem, né? Eles mordem uma vez e aí esses ovos eles se descolam isso e essas larvas lá de dentro, isso é que você vê no seu contato mental com os tubarões. Isso é ruim, pelo menos. O que aconteceu? Aí os ovos saem e alguns ovos eclodem, as larvas saem lá de dentro e atacam os dois tubarões. E aí, vamos lá. E aí deu errado. Taero. Taero. Foi meu ponto de ação, meu ponto narrativo. Não, foi doido, foi doido. É bom que a gente descobriu que a sua personagem tem essa habilidade. O bicho tá vindo, né, pra direção ao altar. Não, o bicho agora deu uma parada e começou a berrar. Assim, problema não. Assim. Acabou, e atrás, na água, atrás dele, tá começando a borbulhar. Assim, você vê uns ovos saindo assim. Bruce. E o bicho tá assim, ele desistiu de ir pro. Principalmente porque a Vessoriana sumiu. Já foi, né? Vou tacar fogo nele. Tacar fogo nele? Tá fogo. Massa. Pra acertar. Deixa eu tirar as bananas aqui. Pra acertar foi 16. 16 pra acertar? É. Pegou. Dano será. Mais 13. Mais nada. 13. Oi? 13 de dano de fogo. 13 de dano de fogo? Só. Fogo é dobro, hein? Fogo é dobro. Fogo é dobro. Ah! É dobro mesmo. Não sou besta. É dobro mesmo. Então deu 26. 32. Deixa eu ter matado esse bicho sozinho. 32? 42. 42. Aí os fantasminhas começaram a aparecer. Saindo das paredes, assim, os soldados indo em fila, em direção àquele brilho meio esverdeado, meio esbranquiçado, indo em fila. E à medida que eles vão chegando lá, eles vêm carregando correntes e vão jogando as correntes em torno do negócio. Só que em torno da cria. Só que a cria tá muito forte e as correntes são quebradas, assim. E eles tentam. E a Vessoriana, você vê que ela anda para um lado e para o outro procurando pelo Holcron. Que ela não sabe que ela foi enganada. Deixa ela procurar. Melhor que ela não saiba. October. Vamos lá, tacando um monstro. 19, acertado. 19 para acertar? Beleza. Pegou. Dezessete. Do monstrão? É. Quarenta e dois menos 17? 25. Beleza. Aí nessa hora, Octavio, mas o que você fez? Você tacou o machado? É a lança fantasma, mas eu tô atacando no tentáculo. No tentáculo. Mas aí você acertou o tentáculo, você viu que o tentáculo você deu, você foi andando, entrando, até que você acertou no centro dele, assim. Entendeu? No centro do bicho. Quando você acertou, a carne do bicho abre. Tá mais doido daquela hora que você falou que ele ficou mais lento, eu corri lá na guerra e chuchei lá dentro. Assim. Isso. Chuchou por baixo, assim. O negócio abre, cai uma gosma verde em cima de você, assim, bem, bem mal cheirosa. Você imagina um peixe podre por mais de duas semanas, assim. Cai em cima de você e tal, aquele monte de tripa e tudo. É outubro, né? E você fica lá berrando, assim, tudo, né? Tipo, passou geló no cabelo, assim, e tal. Você vai berrando e fica assim, um fio de baba, assim, com vento. E você vê duas larvas, que é igualzinho esse monstro, que esse monstro tem uns 40 metros de altura, né? Essas são duas larvas, elas só tem 2 metros de altura cada. Elas estão descendo assim, ó, pelo corpo do monstro, né? E nessa hora você vê que os fantasmas começam a segurar as correntes do monstro e puxar ele para baixo. Mas, porém, todavia, tem entretanto, tem três dessas larvas gigantes assim que conseguiram sair. Em vez de 50. Entendeu? Tem três dessas larvas gigantes que conseguiram sair. Os fantasmas dos soldados da prisão estão levando ele para as profundezas. Uhum. Né? Val Helsing. Vou matar as larvas. Ela tava direto poder matar, né? Meu feto lá, vocês estão lembrando, tá batendo a porta. Tá batendo, né? Fazer, uma coisa de cada vez, velho. Um problema de cada vez. É. Legião da má vontade. Problema todo mundo tem. Eu tenho os meus, você tem os seus. Lixado. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Legião da má vontade. Olá, você que precisa de ajuda, que tá sozinha e tal, não conte conosco. Eu preciso contar esse vídeo, não, esse vídeo é muito bom. É bom demais, é bom demais. Vai lá. É, mini monstros. Vou no mini monstros. Mini monstros? De dois mini bosses. Eles têm 30 PV cada, tá? Não, mata um porrada só. É, deu 20 de ataque. Nossa. Pegou. Sem defesa, você. Nossa. Yes. Foi violenta, assim. Você passou por uma bola de gosma verde, que é o October. Deu uma bola de gosma verde com um machado saindo no meio, assim. 5 mais 10, 15 de dano. 15? Por que tem um 20 aqui? Você soma o quê? Esse 20 pra quê? Tô somando nesses bons aqui, ó. 7 mais 3. Não lembra, não, né? Não, isso aí não. Ah, isso aí. Eu acho que é 20 negócio de besta. Que eu sou assim, 20 setas. 20 volts. Ah. Isso aí, Val Helsing. E. Então, um tá pela metade. Então, Val Helsing tá engajada com uma das três larvas gigantes. Uhum. Aí o Hans. Ele tira o florete dele. Here I come! Agora que ele tá quase acabado, ele vem. Ai, cara, eu dei esse NPC. Aí ele. Aí ele vai correndo e. Ele pega fregues, sabe? Ele vai no que a Val tá batendo. Então deixa eu rolar. É, rola, Hans. Pode rolar. Não, rola você. Melhor. 16. 16? Uhum. Aí o bichinho vai tentar escapar. Não conseguiu. Pode rolar o dano. Vou sacanear a Dora agora, quer ver? Por que a Dora? Tem muito pra sacanear. Essa Dora é mais legal. 16 de dano também. 16 de dano? Ih, rolou. Matei! Tarará! Aí ele vira assim: Dora, veja como se faz! Mimimi! Guardei isso pra você. Aí ele faz assim. Aí ele tira a cabeça de um dos vermes assim, ó. Eu vou, assim. Eu vou abrir a porta pra você, pode ser? Hã? Eu vou abrir aquela porta pra você, pode ser? Não faça. Calma, sim. Calma, você deve estar de TPM. Andanzinho fudendo. Babaca ainda deu. Vamos lá, agora é os monstros. Vamos lá. É. Tem vários. A coisa. Agora a próxima rodada é a última, sem o feto, tá? Seus roubão de round. Que infame. Então vamos lá. Atenção. Uma das larvas gigantes vai em cima do October. Ela sentiu o cheiro da mãe, ela vai assim, mamãe! E a segunda larva vai em cima, 1, 2, 3, 4, vai em cima do Tyrell. Vamos lá. A larva vai, sai assim, ela desvia de todo mundo. Ele assim, vai. Fica mais fraco aqui. Mago. Vai cheirando, né? Fight mage. Ela tem uma perícia assim, fight mage. Fight mage. Tomaço. Vamos lá, October. Bicho, mais 6. Bicho, o pior foi bom. 9 mais 6. 15. Tem que tirar 9 também. Opa! Nossa! 17. Escapuliu. Escapuliu. E aí, Taeron? Vamos lá. Deu 5 mais 6. 11. Ó, talvez eu até consiga, então. É, levanta a saia e sai do lado. Não, ele pensou duas vezes em levantar a saia. Aí o bicho deu a mordida. 16 mais 4, deu 9. Ai. Não, 9, dá pra de novo. Mas tem tá o. Eu tenho uma redução de dano e ainda rolou. Redução de dano é só 2. Né? O bicho ele cai assim nas suas costas, assim, morde e começa a sugar assim. Bonitinho. Sim. Só que tem 2 metros de altura, então deixa de ser bonitinho e passa a ser monstruoso. Então vamos lá. E o feto tá lá. Oh, Dora, eu quero brincar com você. Oh, não quero mais, vai embora. O negócio já tá caindo assim. Pá. Você vê que à medida que ele vai batendo, a catedral, é óbvio, né? Vai tremer. Ela começa a tremer assim. Claro. E de repente, pé da Tulissa cai o candelabro. Ó. Oh. Em cima. Claro. A gente vai sair daqui como sempre, fugindo do negócio caindo. Corre. Então vamos lá. Vai tomar nada. Tulissa. Pô, bota lá. Tulissa? O que tá acontecendo? Tem as larvas agora. Tem as larvas agora rolando. Larvas, tem monstro. Mas você vê que a porta lá de trás tá abrindo e tá saindo umas aranhas gigantes lá da porta. Mas essas aranhas são amigas. E a gente não sabe. Mas você sabe, pelo menos. Você viu fazer amizade com elas? Nossa, todo mundo viu. A gente viu essas amizades com a outra. Mas a gente liga. A gente viu assim com a Marina Corredor. Ninguém sabe que você é amigo das aranhas, não é? Agora não fala nada. A vida é rindo. A gente viu ela assim, com uma aranha no meio do corredor. Se for atacar, ela vai gritar que não vai atacar. Não, eu vou atacar as larvas. Você olha estranho pras aranhas? Não tem mais arma. Tem? É mini monstro. Tá mandando ar. Então vamos lá. E vocês estão. Socorro! Você tá pensando em qual você vai atacar? Que tal onde é que tá gritando no mago? O mago tá andando pra lá e pra cá. Dando freio ali. Aí a turista assim. Ai, Nossa, que legal essa catedral. Essa catedral caiu. Eu fiquei olhando. Mas será que esses cristais são os varões? Exatamente. O mago tá correndo pro lado e pro outro com o negócio das costas. Tá vendo o candelabro pensando, se eu revender pra um colecionador. Não, e assim, ele passa assim e ele tá com uma cor. Quando ele passa, já tá mais amarelado. Então, aí, então, eu queria saber, aí tá todo mundo perto. Hã? Queria saber se tá perto. Se as outras árvores estão perto, tentando fazer uma bolinha só! Uma bolinha! Tá perto de mim. Você quer usar mais uma rima? Não, não tem jeito não, sabe por quê? Uma tá perto de você, é que eles estão lutando. Mas a outra tava perto de você, mas o Taeron, ele endoidou o cabeção e saiu correndo pela. Ele tá correndo. Então você tem que correr atrás dele. Fica quieto, bosta! E o Fedador! Vai lá, você vai correr atrás do Taero. Então, não vou correr, não, porque nós vamos só bolhas, mas vai ser. Então você vai ficar no caminho dele, você tá vendo assim, você vai assim, corre pra cá! Você fica no caminho dele. A gente não consegue fazer um jogo heróico, né? Jesus, deixa só. A gente tentar jogar Dragon Man, você acha que curar e bater no mal. A gente vai destruir Dragon Man. Olha, vai deturpar tudo do Dragon Man. Eu pensei em fazer um jogo narrativo assim. 15, Newton. Ah, 15. 15? É. Beleza. É um jogo assim só de reis. Aí isso não é dano, não. Entendeu? Só o Lorde dos Elfos encontra o Rei dos Humanos, aí faz uma cena. Sim. Dos dois se encontrando, assim, Oi. No campo de batalha e não sei o quê. Tudo bem, um legal, jogo né? só pra viajar nessa pompa toda. Milton. Mas de uma hora só. 8 de dano. 8 de dano? É, e 8 de cura. Aí o negócio com a luz de Tyr, ele faz assim. E cai no chão. E vai atacar outro. E vai atacar outro. Ele cai no chão, levanta, fica assim. Vai atacar outro. É o famoso, né? Snake vagina. Snake vagina. Snake vagina. É que é pênis vagina. Vocês não viram, vagina. Né? Vocês não viram Prometheus? Não, viram com a gente. Eu não vi e nem vou ver. Muito bem. Viu, né? Faz muito bem. Eu não vi também, sou rico. Fez muito bem. Faz muito bem. Mas é um filme hippie. Segundo arrependimento da minha vida. É legal de ver. Agora tem que ver com filme trash. Com filme trash é muito bom. Um amigo meu virou e falou pra mim. Ele viu numa viagem. Tava numa viagem, sei lá, qual passou no avião. Chapado. Ele viu. Ele falou assim, velho, você tá achando que tem alguma coisa engraçada pra você tirar de lá? Você tá achando que é legal pra você conversar com seus amigos? Não é nada disso. É ruim, de todo jeito. Eu vi depois e foi uma merda e não valeu a pena. É ruim mesmo. É ruim de verdade. Como trash. É. Não, mas a mulher costurando a barriga e saindo correndo dando cambalhota, cara, isso é muito trem, muito. Ah, Bruce Campbell, yeah! Oh. Aí tá um machado aqui assim, oh, é só isso, plug! Uau! Não, mas é ruim, é ruim. Da barriga, é bom. Você vai lá achando que você vai pelo menos ver como é que é, depois você comenta, você lida as coisas ruins. Só o design. A única, se for pra ser assim, só o design. O design, eu não gostei muito da roupa espacial deles, eu achei muito bom. Mas o design do lugar, o design do é doido. Até os bebês gigantes não, é doidão. Não vou perder duas horas da vida, a não ser que eu esteja preso no vídeo. Não, não perca. Tem coisa mais melhor pra assistir. É tipo, novidades 8. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Ficou o tédio. O Tulissa. Foi. Foi. Deu 8 de dano no bicho. Yes. 8 de dano no bicho, eu já tirei do bicho aqui, deixa eu ver. Vê se tirou mesmo. É 22, ele tá com 22. Uai, você tá com 22? O que vai acontecer com menos de 30? Não, esse é o gigante, é a mãe. Dora, as suas aranhas entraram. Uai. Se você quiser comandar as aranhas. Talvez avisar o grupo pra não bater nas aranhas. Aranhas são amigas, é. Basta uma frase. O bebê tá entrando, tem né? Tem que rimar, tá? Não. O bebê tá entrando. E tá quase destruindo a catedral em cima de vocês. Tem mini monstro ainda? Ele não precisa entrar pra causar dano. Você não tá entendendo. É o método nitro de mestrar. Ele não precisa entrar pra causar dano. Ele tá batendo e tá caindo. A próxima rodada vai começar a cair coisa na galera. É? Só dois. E infelizmente eu só pensei isso agora. Então é o seguinte, eu vou... Tem dois mini-monstros, não tem? Dois mini-monstros. Tô chamando as aranhas pra vir comigo. E eu vou sair correndo. Vou sair correndo. Pra passar pelo bebê gigante. Rola um D6 aí e vê quantos aranhas gigantes você chamou. Um D6? É. Quantos que entraram lá? Que sobreviveram nas lagas? D6 mais um. D6 mais um. Só pra não ser só um, né? É. Oh. Então foram 5. 5? Peraí, tá? Vamos, amigo, a gente vai brincar. Vamos brincar de pega-pega. Enganando elas. Elas vão andando atrás de você, assim. Então, a ideia é cada aranha tem em torno de 1,5 metro de diâmetro. São menores que os meninos. Elas são pretas, bem peludas, assim. Atrás tem uma caveira, assim. Pois veja bem, ela pisca com vários olhos. Tipo as piscas, tem claro. Cílios? É claro que as piscas. Tem cílios. Tem cílios. São nossas montarias pra gente fugir, é isso? É. Eu vou até. O monstro, enquanto o monstro tá lá, eu vou tentar passar por ele e com elas ficar correndo ao redor do outro salão que é grande. Ah, sei. Pra fazer parar de quebrar as coisas, entendeu? Pode eu não vou bater nele, não vou entrar em contato. Sei. Você vai tirar ele da porta. Ele pode ficar lá correndo, cair, né? Ou não? Ele pode ficar tonto e cair. Se você rodar bem em torno dele, ele pode querer meio. Ele pode ficar tonto e cair. Então vai ser. Tá? Beleza. Então, ótima estratégia. Vocês vão deixar o bistão, né? Beleza. Então você correu lá pra dentro. Isso. Ah, mas vamos ver se você consegue passar debaixo dele sem tomar uma lambada na cabeça. Uhum. Uma famosa amassada, assim. Ó. Então vai lá, eu vou fazer o ataque dele e você passa debaixo dele. Beleza. Então vai ser. Vou rolar aqui na frente do Anderson. Deu 7 mais 6. 13. Auditor, 13. Mestre e calculador. É. 13 de esquiva. Nossa. Deu? Passou. Foi porque não era o ataque dele. É. Então eu tô tentando. Porque se fosse o ataque dele, ele tinha sobrado. Porque o ataque, quando é igual. Mas não é ataque, é tipo uma dificuldade pra você chegar até lá. Então beleza. Então rolou. Passou por ele, tipo, debaixo das pernas, assim. Sai correndo assim, escorregando de joelho no chão. E as aranhas, só pra mostrar que são foda, vão passando pelas pernas dele, assim, isso. Né? E pulando. Sobe um pouquinho assim no ombro. É, aqui, isso e tal. E ele. Nem gosto de aranha! E começa a berrar lá, não gosta de aranha. Não gosta de aranha! Oh, interesting. Então aí tá lá a Dora torturando as almas das crianças. Legal que esse grupo é light. É um grupo light. As crianças que foram abusadas. No final da campanha tá assim, mestre do mal. Beleza, chegamos aqui, somos os aliados aqui. Aí o Taero sempre vai ser mestre do nada. Sou eu. Aqui. Então lá, Taero. É, a cria que tava lá me atacando, vou jogar fogo nela. Beleza. Pela puta. É, 17 pra acertar. Pegou. E quanto? De 11, 14 de dano. 14? Ela toma dobro de fogo? 22 menos 14. Hã? Ela toma dobro de fogo? Dobro de fogo. Então 28. Destruiu, queimou toda. Queimou fazendo o famoso guincho de monstro queimando. É o clássico. Aquele filme que a Paula não gosta, né, Paula? Tem que assistir um filme muito bom, história de amor, chama O Enigma do Outro Mundo. É a história de amor de um homem com a sua arma. Nossa, a gente assistiu de novo um filme bom. Oh, meu Deus do céu. October! Vou atacar outra lá, que sobrou. Vai lá. 17. Aqui, ó. Vamos lá. Acertou, vai dar o dano. Acertou? Acertou? 17. 17 acertou. 17 é muito pra ela. Acertou? Não, acertou. 20. Nossa, acertou os dois. Não, 20 foi dano. Então acertou o dano e tá com 10. Partiu ela no meio assim. Ela tá se arrastando no chão, tentando morder o seu dedão. Tá quase agonizando. Enquanto lá dentro a Dora tá. Você escuta os berros do feto e a catedral para de querer desabar na cabeça de vocês. Val Helsing. Termina de matar o bicho. Beleza. Mata a Dora. 16. 16 pega? 16 pega. Então é 10. Depende de qual parte que você quer. Qual parte da lesma? 16 de dano. Morreu. Morreu! Morreu! Essa essa é a última. Destruiu. Essa é a última. Yes. Barra última. Aí, você sai da catedral. Quando você sai, você vê que o Adora, as aranhas estão lá em torno do cara. O cara tá com medo da aranha, a Adora tá correndo em torno dele. O feto tá lá girando em torno da Adora, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Acabou lá dentro, então. Acabou lá dentro. Isso. O Pachalatão não morreu, então a criatura ainda existe, sim. Mas vocês podem tentar fazer alguma coisa com esse feto, que é feito pelas vítimas, né? Você tem que falar com a mulher de novo. É ela que vai ter deixa eles concentrados lá, vamos matar esse bicho. É ela que vai ter a resposta pra esse bicho, velho. Esse bicho não é feito de alma. Esse bicho é feito de alma. Não é só matar. Você não escutou o mestre, não? O bicho que é feito da alma das criancinhas? É. Né? Ele só pode. Vamos matar que libera a alma das criancinhas. Você que é clérigo, devia saber disso. Não é pra liberar as almas. Você que é clérigo, como é que a gente resolve? Eu acho que... Você lembra que quando vocês entraram aí, vocês andavam num monte de ossos, assim. O chão é cheio de ossos. Então, Deus, tio, que eu sei? Hã? O que eu sei? Rola com... Tem conhecimento supernatural. Isso. Conhecimento supernatural. Ah, tem conhecimento supernatural. Você abre o monstronômico. Mas rola você. Quem tirar mais, pegou. Mais? Inteligência... Monstronômico. Mais 5. Mais 7. 2d6 mais 7. Inteligência é mais 1 inteligência. Monstronômico não fala sobre isso. 16. Não, Flambou. Oi? Flambou. 16. Você perdeu a página no livro. A página ali tá arrancada. Milton, 16 de religião. Pois é, a página foi arrancada, roubada por um templo de Tifa. E a Tulissa estava lá no convento um dia, ela lembrou disso e leu. Ela lembrou que era curioso que ela aprendeu uma página de livro que era anunciada, devia ser de algum lugar. Isso. E que os para libertar, esse é um morto-vivo que é tipo um golem de carne. De carne. Mas ele ainda está utilizando a força da alma das crianças para se movimentar. Uhum. Então tem que reunir os ossos das crianças no local e consagrar os ossos ou queimar os ossos no fogo sagrado de ti. Vai lá. Onde assistiram o Golem Supernatural? Não parece o Golem Supernatural? Não. Pois é, mas é lá na... Ele é o ator que fez, é famosinho. Acho que ele fez o Filmes Wolverine antes, cara, do Filmes Wolverine. Ah, sei. Cara, ficou louco demais. O negócio ficou muito bom. Ele é um nossa, assim, sacou? E ficou muito foda. Tipo Frankenstein, assim. É, mas é tipo, é um cara muito grande, mas ele é esquisito, sabe? Você olha pra ele, você vê que ele é meio estranho. Ele não é. Não, bem, não, não é só uma pessoa, mas não é muito estranho, é só um pouco. Pô, legal pra caramba. Tem que voltar a ver. Vou voltar a ver. Tem que voltar a ver True Blood também. Se você tá animado, ver de novo. Nossa, Guilty Pleasure. True Blood é porque é Guilty Pleasure. É o seguinte, a primeira e a segunda temporada é muito doida. A terceira, cara. O problema é que a temporada agora é uma guerra total entre humanos e vampiros, assim. Eu vi o trailer assim e me animou. Não vê, não sei. Mas diz que descamba, né? Marina viu a alma de Mané pro Rei de Mané. É horrível, né? Não, tipo sim. É horrível, né? É. Ah. Ai, ai. Mas o pessoal fala que... O pessoal fala que... Ah. O Bora é assim. É tipo assim. Ah, tem que ir ali. Ele vai tentar essa parede, sabe? Ele bate no cara. Eles estão numa biblioteca, assim. Ele bate no cara, atravessando a mão pelos livros. Aí o cara bate, assim, no estante de metal, sabe? É simples, ele é um gole, ele vai reto. Mas então vamos lá. Ó. E aí tem espalhados pelo salão. São 5 montinhos de. Tem 5 montinhos. Cada um num montinho. Então, Tulissa, você tem que indicar onde que tem que levar os ossos. Enquanto reza a galera tenta sobreviver aos ataques do feto. Não, o feto tá se divertindo, casal. Não, mas o feto agora vai fazer uma coisa que vai libertar pra dar os ossos. Aí você tá precisando. Junta tudo! Tá bom, aqui. Cada um vai pegar. É agora que ela me falou que ela precisa de ser feito? Falou, mas Mas bem, é fogo congelado? Ah, o Hans correu. Quer dizer, vocês vão ter que, tipo, unir os seus poderes? Não, ela pode só dar uma reza lá. Faz o brabo. Ela não deu nos seus poderes. Você pode fazer o fogo e ele vai levando fogo pra todos os fogos. É só eu juntar todo mundo aqui, ó. Viu? Telecinese, o negócio tudo juntei. Pronto, eu gasto meus PF, fechou, pronto. Eu gasta é muita coisa. É o fogo consagrado, entendeu? Ela não faz fogo, você faz fogo. É o fogo com o sagrado. Entendeu? Então agora eu não vou ter PF pra isso. Legal, parabéns por ter dado a ideia. Lógico que tem, lógico que tem. Eu tenho quatro. Tem que fazer isso. Cinco vezes. Mas vai juntar uma pilha só, velho. Vai demorar. Como é que vai juntar essa pilha só? Todo mundo, cada um pega um mundo. Cada um gasta uma rodada, um gasta uma ação. Eu tô divertindo com um bebê. Tá bom, cada um vai lá e junta lá. Dois, mas agora é a ação do Feto. Isso, são cinco, você tem que mover quatro. O Feto vai dar um shake off nas aranhas. O Feto vai bater em todo mundo agora. A chefe vai dar um shake off nas aranhas e atacar uma pessoa. Atacar uma? É, mas vamos ver se ele dá um shake off. Vai atacar mim, que é o poder dele. Tá, ele vai atacar a Dora. Eu vou, ele vai ter, vai atacar a Dora porque ele viu que a Dora não é amiguinha dele. Então, ele vai dar o shake-off. É, mais 4, tem que dar 12. O nosso instituto aqui, como é que fala aquele negócio da loteria? Instituto de Averiguação. Auditoria aqui do. 7. 7 mais 4. 11. Ele tentou dar o shake-off, duas aranhas caíram, as outras três ficaram na bunda dele, continua. Deixei ele ali, ai, continua. Vocês ganharam essa rodada. Beleza. Vamos lá. Cada um vai fazer um teste, porque é o seguinte, juntar esses ossos é meio difícil. Tulissa. É o quê? Seu teste de juntar osso de criança morta com o saco de criança. Quando ele consegue transformar uma ação comum, é uma ação que te dá pesada com o seu. É, isso mesmo. 2d6 mais destreza. Olha lá, tem que tirar 10. Abaixa a posição, só vem com a posição. Tá bem alto. 2d6 mais destreza. E já quantos? 2d6 mais d6. Deu 8. Ai. Deu 8? É. Então você não conseguiu. Você não tem habilidade pra pegar ossos de crianças mortas? Não, tem rituais religiosos. É porque ela ficou chocada. Então esse aí que eu tava juntando. Ela pegou o crânio, que é um crânio pequenininho. Não, e o Taero fica falando na cabeça dela: faz direito, faz certo, não sei o quê. Aí ela tava. Até parece que nunca pegou no crânio de criança. Olha lá, o Taero deixando o saco. Nunca pegou a mãozinha da criança. É mais fácil, é menorzinho, é melhor. Dó. Dora. Adora, Dora. Você vai atacar o bicho? Não, ela só tá. Ela vai. Quer tentar fazer uma coisa pra ganhar mais uma rodada? A gente tá no solo. Naquele salão pois antes é, desse. É o piso. É. Então a Dora vai invocar com os seus poderes da natureza, com as raízes ancestrais que existem lá debaixo daquela construção. Beleza. Pra segurar as pernas do bicho. Então beleza. Rola. Você tirar 16, tá difícil aí. Então... 16? É difícil achar plantinha aí no chão. Não consigo tirar 16. 2d6 mais carisma, mais seus poderes. Carisma. É carisma, qual que é o seu? É sabedoria. Porque tá difícil. Não, deu. Deu? Okay. Tô lembrando o Alamor. 11 com. O Moço do Pântano tem uma aventura assim, e ele fica tentando, é difícil, ele fica assim quase várias horas até a raiz chegar lá. Deu 17. Beleza. Mas foi assim, eu tirei 5 e 6 no dado. Não, doido, doido. Beleza, você agarrou, ele vai ficar preso pelo menos uma rodada. Tá? Então, a falha da Tulissa, você supriu essa falha dela. Taero. Eu que fiz. Tá bom. Vai lá. Vou tentar carregar, já que se eu gastar meus pés, depois não vou ter pra soltar fogo. Porque deram essa brilhante ideia. Ótimo, ganha mais um ponto narrativo. Opa! Gostei. Quem criar mais complicação ganha ponto narrativo. Vou carregar. Aqui. Essa é boa, hein, pra ponto narrativo. Não consegui carregar, falei fragorosamente, porque eu tenho destreza 2. Beleza. Pois é, tudo, mas todo mundo tem a chance de um erro. Não, então junta com. Não tem, você tem atletismo. É porque a gente não tem um teste de. Não, tudo bem, é o seguinte, na próxima rodada é automático. Pô, você começou a juntar, entendeu? É isso. Já tem esse no manto. É, botou no manto, caiu um pouco, sobrou umas duas. Caiu volta lá e pegou na próxima rodada. Na próxima rodada. O teste é pra conseguir levar tudo uma vez. E dar tudo uma vez. Se falhou, você consegue em duas rodadas. Aí. Isso, exatamente. October. É o que tinha, escolher 10. É isso. Escolher 10. Boa ideia, então a gente vai fazer isso também. É, aqui. escolher 10 demora, 50%. Você pode demorar mais. Você pode demorar mais uma rodada que demoraria. Aí você escolhe 6. Você escolhe 6. O anão sabe carregar osso. Não, você escolhe 12. Você escolhe 12, nossa. Consegui. Conseguiu? Beleza. Anão foi lá. Val Helsing. Vai fazer malabarismo mesmo. Pegar osso? É, são 5 montantes, então. O Hans sobrou só um. Sobrou só um da turista. Ainda quanto? 2 destreza, ainda 10. Não deu. Não, na verdade, são só 4 que a gente precisa mover, porque isso. Um, obviamente, precisa ficar parado. Não deu, deu 6. Beleza. Então, você começou a pegar, na outra rodada termina. Aí, outra rodada, o monstro tá parado. Isso. Então, agora todo mundo terminou de juntar. Mas deixa eu ver se o Hans leva agora. Ah, tem o Hans. Ah, deu. Deu? Beleza. O Hans levou. Lá, lá, lá, ossinhos de criança. Lá, lá, lá, eu vou levar assim. Zanão não liga pra isso. Lá, lá, lá. Oh, esse aqui dá até pro palitinho, você tá vendo? Nossa. A Valfa Sinal. Virando a rodada, o povo tá terminando de buscar os ossos. Eu vou, o bicho vai, antes do bicho se libertar, eu vou fazer com que os as raízes se enrolem ainda mais no. Pra ele não se libertar nessa rodada. Tá ok, tá ok. Então, pode resistir de novo, meu. É só. É, não, você. Acho que não precisa não. Você só você gasta ponto de energia. É. Gasta ponto de energia. Tá. Você manter. Okay. Né? Manter seguro, aí você gasta o ponto de energia que você usa. Então massa. Então tá lá, tudo em cima. Agora a Tulissa faz o seu cheque. Você tem 2 tentativas, Tulissa. Então se você quiser fazer sem riminha, pode fazer. Ela já fez a rima agora. Fiz não, fiz. Tem 2 tentativas por causa das raízes. O monstro tá lá. Tentando tirar. Eu tenho que jogar fogo? Ela tem que falar. Na hora que você vê um brilho branco assim, ela fala pra você isso, né? Na hora que vê um brilho branco assim, o brilho da bênção, aí você taca fogo. Brilho da bênção. Eu tenho que falar, mas eu não fiz a rima. Ah, vai ter que inventar. Vai ter que falar. E ganha mais um dado. Ganha mais um dado. Não tem saída. Rola mais um dado. Ou rima ou rima. Ou rima ou rima. Vai lá. Odeio fazer coisas sagradas, vamos logo com isso. Antes que o Taero desista e vá embora, né? Ele falou tudo, assim. Consagre as costadas. É, pode ajudar. As almas das crianças ficarem sagradas. Ó. Não vou muito, não, mas tudo bem. Vai. Vai ganhar um mais 2 com essa rima, mas ele vai ganhar um dado inteiro. Né? Para aqueles. Assim, para aqueles cuja infância acabou cedo. Eu consagro esses ossos pra acabar com medo. Oh! Oh! Tá pronto, muito bem. Oh! Tá, eu esses ossos, consagro nenhum. Tem que tirar 12. Ah, não, Paulo. 10, 11. Tem que tirar 12 no dado? Não, não. Não, não. 12. Então foi. Foi? Uhum. Beleza. Rola aí. Fogo! Fogo. Rola pra lá. Fogo, 19 no fogo. Beleza. 20 no fogo. Na hora que queima, aí a criatura começa a ir desfazendo, desfazem crianças vão voando para o céu. É onde é que elas vão voando? Elas olham para vocês. Adoro brincar assim, com elas. E elas estão indo pro céu. Tchau. E você sente assim, elas, muito obrigado. Tchau. E elas vão desaparecendo. Tchau. No ar. Uma olha assim para vocês assim e pisca. E some. Isso é coisa sem noção de Hollywood. Hollywood é um negócio assim. Dá uma piscadinha assim. É meio sessão da tarde, tudo bem. É, totalmente. Mas é a sessão da tarde, assim, tirando a questão do sacrifício das crianças. Né? A gente tem passado rounds e rounds levando ossos de criança. Não, mas é só você mudar o nome de criança pra goblins. Aí pode passar. Goblin. Aí é tranquilo. Isso. Essa é a lógica da censura. Né? E lá na outra sala eles conseguiram baixar o bicho. Já tinha feito. Isso, conseguiram passar o bicho, aí aparece um silêncio. Um silêncio entra, assim, né? E vocês só escutam na prisão, o único som é o som da Vesoriana chorando e falando: Hocran, não me deixe sozinha, onde está você? Vambora, né? A gente criou um lugar amaldiçoado. A gente criou um lugar amaldiçoado. Mas vai ser a lenda que há 50 anos tem a lenda da fantasma que procura o marido dela naquele lugar. Quem foi lá ficou preso porque ela acha que é o marido. Ela vai endoitando a cabeça. Que medo, cara. Bom, isso aí é pra outro grupo fazer o tá lá. Embora que a minha parte eu resolvi. Esse é o mexilhão da má vontade. É o nome do grupo, né? O grupo da má vontade. Eu vou libertar o corpo do mestre lá da Dória, poder tirar de lá. Tá, então vai levando ele? Tem que levar, é. Né? Bota num saco assim ou vai levando nas costas? Não, não, não, assim. É, a Dória vai ajudar. Aí, fecha essa cena, abre a cena com o... Lá fora, não, quando vocês chegam lá fora, tá uma tempestade tremenda. Ah, eu tinha uma tempestade. Chovendo pra caramba. Dois dias de tempestade. Tá. É igual o Covid, passou 15 minutos, passou alguns dias. Não, passou um tempo narrativo, passou um tempo que é longo. Passou um tempo suficiente pra ainda estar chovendo e ao mesmo tempo. Exatamente, chovendo torrencialmente. Exatamente. É que a gente tinha previsto uma chuva, mas ela já deve estar acabando pelo tempo que a gente... Não, é de granizo. Então, inclusive, é de granizo, né? Quando dói assim um pouquinho. Assim, ai, ai, não tira a gente pra não, mas dói. Você sai de lá, né? E aí, o que vocês fazem? Tá lá chovendo, vocês estão sujos. A chuva limpa a gosma do Oktober, mas fica um pouquinho no orelha dele, assim, dentro, no ouvido. Dentro, assim, é, no dente, dentro, entre os dentes, ai, assim. A barba fica aquela coisa. Aí o barba fica aquela coisa, ele, peixe, ele é o que tá mais exalando os peixes podres e tá com cadáver nas costas. Então. Acho que a primeira coisa então seria enterrar o seu. É. The Bones. Mas ele precisa ser enterrado na floresta. Onde que é a floresta? Você quer ficar carregando o corpo dele por aí? Eu carrego. Vai. Problema. Tem que ser. Deixa o anão carregar. Então o anão carrega. Então vocês levam na floresta. Tô fedendo mesmo, não vai fazer diferença. E aí depois da cova cavada, tudo. Coloca. Quem se você coloca o corpo lá? Uhum. Coloca o corpo lá. Cobre com terra. Diz umas palavras. E aí, quem vai falar alguma coisa? Eu não vou falar nada, porque senão tem que rimar. Ah, mas quem, é muito, então você perdeu o ponto narrativo, você tá fora do seu personagem. Quem é que vai falar alguma coisa? Então você tá devendo o ponto narrativo pro mestre agora. A pergunta do mestre foi retórica. Você está devendo o ponto narrativo pro mestre. O mestre vai ter um ponto narrativo contra você. A pergunta foi: o que é tudo isso que você vai falar, né? Você não precisa rimar, tudo rimar só pra você ter bônus. Você pode mas também tem um lance, né? Ela é de Tyr e ele é de Sylvanas. Não, não interessa, não, ele não morreu, tem, eu vou. Ainda mais lutando pelo bem. Não, fala como é que você encomenda a alma. É. Então, desse guerreiro que viveu bravamente, que sirva agora nos halls gloriosos de Tyr. Eternamente. Eternamente. Beleza. Pergunta certa. Você quer falar alguma coisa? Inconsolável. Quer falar sim. Tá chorando? Quer falar? Tá chorando inconsolável. Ela. Normalmente ela sempre cria umas florzinhas, assim, são sempre muito flores do campo. Flores do campo. Mas agora ela criou ao redor do. Túmulo. Do túmulo dele. O Hans deu uma sumida. É. Quer fazer uma sumida. Olha o problema. Vai lá, vai. Só pra falar, o Hans deu uma sumida um tempo atrás, ele não tá aí. Ele não tá no enterro. Ele ficou lá atrás. Bom, ele deu uma sumida mesmo. Sorte dele. Mas ele saiu, né? É, não saiu. Sorte dele. Ela criou flores azuis. Penas azuis, de um tom, uma cor só. Por que azuis? Porque é a cor do luto dela, entendeu? Por quê? Aí, esse que o Hans retorna assim e fala assim: Dora, eu fiz isso aqui pra ele. Aí ele bota lá uma lápide feita de madeira. Que ele de pegou. Madeira? Ele não é. Ele não, pedra, né? Hã? Ele não é, não, faz pedra. Não, mas é nessa velocidade não. Não. Mas ele viveu. Ele viveu 100 anos com os elfos. Ok. Então ele sabe a arte dos elfos. Ele é quase. Aí. E você. Vamos ver se é bonito ou feio, hein? Ai, caralho. Vamos lá. Ele tem artifício, não tem? Ofício? Tem um de artes. Ofícios. E o 1 de arte entra porque ele fez. Pra ficar bonito. Ele fez assim uma decoração pra druida mesmo. Ele fez um druida no meio da floresta com os animais, tipo São Francisco. Entalhado, assim, tudo entalhado e tal. Ah, tem mais 7 então. Então. Tá. Nossa. Beleza? E aqui é, aí, né, bota o nome lá, né? Aqui já sou grande guerreiro de Silvanos, ou Arema. Vamos ver se ficou bom. Deu 5. 6, 7, 13. 13. Ficou bom, é, não ficou assim, uma das tempo, mas ficou bom, ficou bom. Pela velocidade, legal. É. Curto prazo. É. Honesto. Adora, vai abraçar ele, ela está correndo. Ah. Abraça ele, assim, fica chorando no ombro dele. E se você precisar de um guia de agora em diante, pode contar comigo. Não, eu já sei pra onde eu tenho que ir. Eu já sei pra onde eu tenho que ir. Pra onde? Pra onde? Shadowwood. Por quê? Por quê? Porque é lá que está a criatura. O Hans está muito emocionado. Eu sempre choro em funerais. Em nascimentos, em casamentos. Todos rituais. A criatura que matou. E quando alguém bebe alguma cerveja minha. E pôr do sol. E pôr do sol. E nascer do sol também. A criatura que matou meus pais. E. Pausa dramática. Me amaldiçoou. Oi? Oh, o quê? Você é amaldiçoada? Por isso que você é assim, meio lertinho? É, tá desconfiando. Não é isso, tá? Tá desconfiando também. Não é isso, tá? Especialmente. Você tem necessidades especiais? Como assim, maldição, cara? Você ela me merece nunca, é isso? Ela tira o cabelo assim e mostra pra você. Que linda tatuagem, eu também tenho. Também tenho tatuagem. Selo de contenção. What? Que é isso? Eu tenho que a velhice dela. Não, eu sei que é é na hora que, na hora que você vê isso, você sabe que ela é um lobisomem. Você é um lobisomem? Porque tem lobisomens que usam isso pra viver entre os humanos. Lobisomem? Na hora de Palatina fala assim: achou um desse, tem que matar. Eu fui amaldiçoado por isso. Pra bater. Vem cá, deixa eu mostrar um negócio aqui arrancado. Olha aqui, vem cá. Vem cá, vem conhecer minha adaga de prata. Essa criatura que matou os meus pais, que é ela que me deixou essa maldição, e meu mestre colocou esse selo em mim. Mas agora. Vê se o selo é bom mesmo, senão você tem que matar ela agora. Eu tenho que ver. O selo tem prazo de validade. Confia em mim nessa placa aqui. O selo está ficando fraco, eu não tenho muito tempo. Então, por isso, eu preciso ir atrás dessa criatura. Vingar a morte dos meus pais e me libertar de ser transformada num outro criatura. Quantos anos você tem? O suficiente. Você só veio falar isso com a gente hoje? Seu aniversário. Oi? Você só veio falar isso com a gente hoje? Eu só descobri isso hoje. Sim. Onde? Você só descobriu que você tinha uma tatuagem hoje? Que eu tenho um selo chorando. Eu sou minha. Ela é burra mesmo, ela é burra, é muito bom. Eu tinha o seu segurando essa maldição. Ah. Eu sabia da tatuagem, mas eu achei que era bonita. Tá. É bem bonita. Então. Entendeu? Lá em Lepidstadt tem a Ordem Palatina, a sede da Ordem Palatina em Lepidstadt. E agora eu tenho uma coisa da Ordem Palatina. E eles têm jeito que te treinar. Eles, eles estão experimentando maneiras de curar a licantropia lá. Pode falar. Shadowwood fica onde? Fica do lado de Lepidstadt. Eu tenho que descer pra faculdade de qualquer forma. Se vocês forem comigo, vai ser mais. A gente tem que levar aqueles negócios pra Lepidstadt. A gente tem que os livros. Eles estão bem comigo, eu vou entregá-los. Eu vou entregá-los lá. A gente tem que entregar. Então eu acho que eu vou com você. A gente tem que entregar. Sim. Todo mundo junto. E, senhores. E infelizmente eu tenho algo a declarar. Eu irei ficar. Não, eu tô bias. Eu tenho algo a declarar. Você é gay? Não, não, não é isso. Não tem nada a ver. Eu tô bias era assim, né? Ah, honesto de belo, né, gente? Um dia assiste, vocês vão achar horrível, achar uma bosta. Mas assiste assim mesmo. Mas assim, eu tenho o Tobias. Que ele é gay, mas ele não aceita que ele é gay. Ele é gay. Ele é never nude. Ele é never nude. Que isso, never nude? Ele não fica pelado. Ele só fica de short. Short jeans é o máximo. É o máximo que ele fica, ele não consegue ficar pelado. Aí toma banho. E aí ele descobre que existem várias pessoas no mundo. Aí cria uma organização dos Neverland. Comunidade, Neverland. Aí, não é isso. É. Eu vou ficar em Ravengro. Por quê? Por causa de toda aquela cerveja maravilhosa do professor Lorimor. Você vai ficar vivendo nesse lugar horrível por causa de cerveja? Bem. Mas você falou que queria ir para Lips Star, ué. Eu queria, sim. Mas eu decidi uma coisa. Eu decidi que para ajudar o meu amigo October, meu primo, a ver as coisas boas da vida, eu vou passar para você a minha taverna de Lepidstadt. E aqui irei fundar a segunda taverna. Para nós crescermos. Você viu que na cidade ninguém bebe cerveja? Não existe cerveja aqui. A gente tinha combinado que ia levar essas cervejas para lá ou... Eu vou vender essas cervejas aqui. E você vai levar umas amostras. E você vai dizer pro pessoal de lá que você tá importando de Ravengro e vai poder cobrar muito mais caro. E o nosso império cresce. É império da cerveja. Se você algum dia seguir para a capital de Califas, passe por aqui antes para ver os nossos negócios prosperando, grande October. Tudo bem. Se algum dia, por algum motivo, você for para a capital desse reino, passe por aqui. Por algum motivo. Então. Vou despedir de vocês, meus amigos. Vai achar na sua taverna, então, daí, ó. Vocês não vão na cidade? Vocês vão a partir daqui de real? Não, nós vamos na cidade até passar a noite então, lá, comer uma comida. A Dora não sabe, a Dora está com conflito de... Excelente de sentimentos. E, sem querer estragar, obviamente, o papo familiar de ninguém, tem os necromonges que estão tentando fazer alguma merda ainda. A gente não sabe direito o quê. Né, levaram o espírito do Halkran, vieram aqui libertar esses caras. Era o que o professor Lorimor estava investigando. É. Acho que eles ficam? Não sabemos ainda. Mas eu, que domino as artes mágicas, que posso fazer a realidade, o universo se dobrar à minha vontade. Aí você vê que o Hans tá meio com medo, assim. O Hans não gostou muito dessa aventura, ficou meio com medo dessa aventura. Achou muito violento o pessoal. Assim. Consigo, agora que eu tenho pedaços dos ossos do Halkran, localizar onde está preso o espírito dele. Ah, é claro. Verdade. É. Mas para isso, obviamente, precisarei fazer alguns rituais e algumas... Vai levar tempo, espaço... Lá na faculdade, provavelmente, seria o ideal. A gente pode já ir seguir e fazer esse caminho. Então vocês chegam na cidade... Ravengro. De Ravengro, né? O prefeito recebe vocês, pergunta do padre Gimborough. Aí o que vocês falam pra ele? Mas tipo um sumário, assim. Alguém vai falar assim, olha, melhor sumar não se aproximar daquele presídio? O padre Gimborough. A gente sabe o que ele fez? Eu não sei o que ele fez, não. Só não deixaram, não. O quê? Como assim? Cadê o padre Gimborough? O prefeito pergunta. O padre Gimborough apareceu enquanto resolvíamos a questão. Então, eu não sei disso, não. Ué, e aquelas entidades pensar. Que estavam assombrando a cidade? As entidades já foram resolvidas. Então lá, então a prisão agora não tem ninguém, não tem nenhum fantasma. A prisão ainda tem alguns fantasmas que estão lá sob controle. E tem a fantasma da mulher. É, tem um fantasma específico que está lá choramingando, ninguém entende direito porquê. Sei. É melhor que mas que é melhor fechar e não deixar ninguém entrar lá nunca mais. Assim é melhor que vocês fazem. Sim. Bem, mas muito obrigado. Como poderia... O lugar ainda é amaldiçoado, bastante. Muito. Ainda é amaldiçoado. Bastante. Então, nós não podemos ir lá. Mas não, pelo menos não. Vocês levantaram a chaga. O que tá lá não vem mais aqui. É. O que tá lá não vem mais aqui. Isso. É. Faz assim que eu entendi. Isso, exatamente. Ah, não, aí o Hans entra e fala assim: não, eu tenho certeza que não vem, senão eu não ia abrir a minha taverna aqui. Então ótimo. Aí o prefeito, você tá pensando em abrir a taverna? Aí os dois começam a conversar lá. Uhum. E você vê que a conversa tá bem animada, assim, e ele decide abrir a taverna na casa do professor Lorimor. A Kendra, a filha do professor Lorimor, ela aparece assim pra vocês, né? E diz: ué, vocês conseguiram descobrir quem matou o meu pai? Nós acreditamos que talvez tenha sido os espíritos. Mas você não precisa se preocupar mais, tá tudo sob controle lá agora. Ah, sim. Ele tava investigando a situação, provavelmente. Foi. Foram os espíritos? É. Claro que foi os necromonges, né? Não foi os monges? Qual monge? Que monge? Um espírito de monge que tinha lá. Ah! Ah! Sim. Bem, é uma pena. Mas eu sei que o meu pai trabalhava para a Ordem Palatina e esses caçadores de monstros da Ordem Palatina tendem a morrer cedo. Ele era bem velhinho já, ele foi, foi bem. Um dos bens, ele viveu bastante. É. Inclusive você, Val, eu sei que, você também não sabia que eu tinha uma irmã de criação, que ele criou você, que o professor Lemel criou você lá em Blepidstadt para ser uma caçadora de monstros. Isso. Mas eu digo para você, isso não compensa. Essa vida não compensa. Agora você vê? Sou da Ordem Palatina. Ó. Deixa eu ver se aqui. Agora você não pode mais enfiar uma faca nas costas dela. Ó. Como você tava pretendendo. Eu também sou da Ordem Palatina. Quem é que te deu? Onde você achou isso, Dora? Enfim. Do meu mestre. O mestre dele era da Ordem Palatina. E agora ela é. E agora você é obrigada a ser amiga dele. E contar todos os segredos da Ordem Palatina. Você então tem que levar a Dora pra iniciação. Lembra da iniciação? Três monstros num buraco, joga a pessoa lá sem arma, sem nada, com uma colher. Com uma colher. Uma faca cega. Mas ela vira pra você e fala assim: largue disso. Você viu? Meu pai dedicou a vida inteira a isso e morreu de uma maneira estúpida. Por que que você não larga disso, Val? Você é uma pessoa simpática. Você poderia ficar aqui em Ravengro? Ficar aqui. É a música das menininhas? É a do Fred Krueger. É a música do Fred Krueger, doido. Compensa assim, a gente tem que diminuir o mal desse mundo, tirar um pouco do mal do mundo. Sei. E em relação à sua irmã, você ainda tem essa jura de vingança? Tem, claro que eu tenho. Bem, então eu tenho que te dizer uma coisa. Criança nunca leva uma calma e veneno. Eu. O professor Lorimor pesquisou bastante sobre vampiros durante grande parte de sua vida. Descobriu alguma coisa sobre a Mad. Ele. Madeleine. Não, mas ele investigou a grande e a longa história do submundo dos vampiros na capital do reino, Califas. Lá existe um Lorde Vampiro que controla por trás de tudo na capital há mais de 200 anos, depois da queda do Necrotirano. Então talvez isso te ajude na sua investigação. Na cidade de Califas. Califas. Ele possui vários vampiros sob seu comando. Talvez a sua irmã seja sob o controle dele. Sim. Como é que ele chama? Ele chama-se... Conde Ludwig. Conde Ludwig. Ótimo. Então, uma cena antes de vocês partirem. Depois vocês passam algumas semanas, descansam, recuperam dos ferimentos, curam. Passam um ou dois meses assim, relativamente em paz lá. Não. Ou não? Não. Aí é dois meses depois, o dia amanhã vira doido. A gente passa uns dias. A gente passa um dia lá, descansando e viaja no outro dia. Para um dia, mas à noite o Hans faz o banquete lá pra vocês com ervas, tudo vegetariano, tudo com ervinha bonitinho. Tudo com tal. Não sei o que é mel. E serve pra vocês vários tipos de cerveja. Ele faz questão que prove todas. Todas. Né? Aí qual é a cerveja que você tem? Muito gosto. Hã? Qual é a cerveja que tem? Tem cerveja de menta. Manjericão. Azeitona, orégano. Azeitona. Orégano. É. E. Deus. E cerveja gosto de batata baroa. Tá, que delícia. Gosto de batata baroa. Puta merda. E vai servindo, o October vai trocando a cerveja com a dele, né? E aí, mais alguma cena na cidade? Tem a veinha lá dos tomates. Alguém quer fazer alguma cena com alguém? Eu vou ignorar absolutamente todo mundo da cidade e vou embora. Nossa, até a dona lá da pousada. Até a dona da pousada fizeram amizade. Fez amizade. A gente salvou uma rua na igreja, acho que foi feliz também. Né? Agora ficou brincando com as crianças da cidade. E o prefeito, antes de vocês saírem, ele vira: tem alguma coisa que eu posso fazer pra vocês? Além dessas. É, deixa eu ver. Peças de ouro. Essas 3 mil peças de ouro. Passou pra todos. Pra todos. Por 5 é quanto? 600 peças. 600 peças de ouro. Cavalo. Ele deu a peça de ouro em cavalos. Sacanagem. Ele deu 600 peças de ouro, mas não são peças de ouro só, não. Estão umas joias lá, uns utensílios de prata e tal. Que a vila, que a cidade, apesar de não ser muito rica, e as pessoas serem bem miseráveis. Depois disso, não tinha mais nada. Eu acho que a gente não pode aceitar, então, né? Eu aceitei. Eu não aceito. Não, pior que eu aceito. Tira, aceito o pagamento. Ah, então em nome de ti. Isso é necessidade. E nisso, e antes de sair, tem uma cena também. Que aquele velho morreu, né? O velho morreu e o criança morreu também. A criança estava sendo sacrificada. Não, a criança sobreviveu. Sobreviveu? Sobreviveu. Então tá, então depois daquela zona toda, no canto, vocês trouxeram a criança e tal, né? A criança chegou pra Tulissa e fala assim: vira pra Tulissa e fala assim, é a criança assim, tem uns 10 anos. Assim, nobre dama de branco, quem é seu Deus? Irei segui-lo pro resto da minha vida. Ah, meu Deus, é o Tyr da Justiça. Você deve ir pra onde? Eu não sei o que é. Fala o nome da cidade. É bom que eu já anoto aqui. Mas eu não sei o nome de Zandio. É. Fala de Tyr, fala, né? Não. Vamos uma cidade lá perto. É. Meros. Deixa eu pegar aqui. Inventa um nome qualquer. Que virou inventa um nome qualquer. Deixa eu ver. Calixto do Sul. Eu falei que lá era perto de onde? Não sei. Ah, para as montanhas. Para as montanhas. De as montanhas. A gente tá. É no sudeste de Cormir, não? Assim. Ah, essa tão perto do reino da Marisol. É. A Marisol é Sêmbia. E a capital de Sêmbia. A gente tá pra norte de Sêmbia, é isso mesmo. É. A Coca da Sêmbia. Capital de Sêmbia. Esse é o Galut? Não sei. Ah, whatever. Então fala assim, fala pra ele ir pra Sêmbia. Ah, então você deve ir pra Sêmbia. Procura um templo de Tyr. Então procure o templo de Tyr na capital. Na capital. E fale com o padre. Mestre Tivo. Mestre Tivo. Tivo. Dá um santinho, né? Eu vou dar um símbolo qualquer aí pra ele. Seu Gal. Você tem umas medalhinhas. É, eu vou dar pra ele. Umas medalhinhas e uns pergaminhos assim com o que pode fazer e o que não pode fazer. Isso, tá pronto. Você deu pra ele, é o kit evangelização de ti. Lá, medalhinha, deu pra ele. Isso. Siga esses preceitos e sua vida será melhor. Beleza, você vê que ele olha assim e uma galerinha assim vai se aproximando dele assim. E ele começa a falar: não, porque aconteceu isso e aquilo. Começa a contar as histórias. Como não pode ter muitas outras religiões, você vai te dizer. Não tem uma religião que é oficial aqui em Gustalav? Tem a igreja de Farasma. Uai, não posso fazer nada. Ele perguntou. Aí, beleza. Então ele foi fazendo isso. Okay. Então aí você segue em viagem. Ele deu cavalos, a vila deu cavalos, mais 600 pés de ouro, deu cavalos para todos, né? E aí vocês seguem para o norte, indo para Lepidstadt, e aí termina a sessão de hoje, Reino do Terror. Esse é o tema, Reino do Terror. Jason.